Este é o Segurança Legal, episódio 108, gravado em 17 de agosto de 2016. Quem está capturando quem? Neste episódio, vamos falar um pouco sobre o jogo Pokémon GO, indicando os problemas e riscos envolvidos no seu uso. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Vou muito bem, Guilherme. Como vão nossos ouvintes? Embora não possa responder que, né? Espero que eles estejam bem. Acho que estejam bem e respondam mentalmente. Isso já ajuda no dia de cada um deles. É, né? Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail, podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. No nosso site, você encontrará um link para todas essas referências. Para ir direto ao resumo de notícias, vá para 37 minutos e 15 segundos. E para ir direto ao assunto principal, vá para 54 minutos. Vinícius, a primeira mensagem vem de um ouvinte anônimo. Né? Uhum. Nós, importante dizer que nós disponibilizamos a possibilidade para que qualquer pessoa que se quiser se comunicar com a gente de forma anônima. E esse ouvinte se sentiu bastante à vontade, talvez em função disso, para fazer uma crítica sobre, enfim, sobre o podcast e sobre algumas coisas que ele acha que não estão indo bem, né? É, e como aliás outros já fizeram, né? Sim. E é sempre bom ler as críticas, enfim, até porque permite que a gente de fato pense nos problemas, uhum, né? Que eventualmente existam. Mas o que ele disse, Vinícius? Ele nos manda o seguinte: prezados, antes de tudo, parabéns e vamos direto ao ponto. Né? Muito cuidado com o dinheiro. Será que o amor sobreviverá? E ele coloca: o dinheiro é um exploit poderoso. Anunciantes comprometem a lisura do podcast. Ele colocou interrogação e exclamação. Ele tá levantando uma questão para ser discutida. Claro. Não só o dinheiro, amizades também comprometem. Tomamos, por exemplo, o Fábio Cilini da Kaspersky. Como lidar com o fato de uma acusação sobre tal empresa criar e espalhar ameaças falsas durante 10 anos para prejudicar os concorrentes? Nunca vi nada negativo comentado por vocês em qualquer episódio. Confesso que ainda não ouvi todos. Já é possível notar uma tendência por links da G1. Como noticiar algo negativo sobre o anunciante e qual será a postura de vocês se o fato da Kaspersky fosse hoje, o que fazer? Eu não entendi muito essa última aqui, mas eu acho que se o fato que ele coloca, né, tá, fosse hoje, o que nós faríamos, né? Parece que sim, ou é. Daí ele coloca assim: será o Zero Day do Segurança Legal? Segurança Legal Kernel Panic? Restore the System Now? PayPal Only? Yes or No? Ele coloca no final, tá? E assim ele termina a mensagem dele. É. Sabe, Vinícius, eu acho que ele... eu imagino que ele tenha falado sobre a questão do dinheiro, porque a gente chegou a ventilar a possibilidade aqui de criar uma conta no Patreon ou num desses dessas ferramentas de crowdfunding para, enfim, monetizar o podcast, visto que ele tem um custo para nós, né? Sim. Principalmente de trabalho, né? Porque ele isso envolve um trabalho de todos nós também. Mas vamos ouvir, já que o Assolini foi citado, né, e a gente mandou, dividiu com ele a mensagem, ele também mandou uma resposta que nós vamos ouvir agora e aí nós fazemos o comentário depois da mensagem do Assolini. Oi, Vinícius e Guilherme, obrigado pela oportunidade de responder ao ouvinte anônimo que não quis se identificar. Como ele citou o meu nome, então eu vou responder a parte que me toca. Engraçado ele comentar sobre dinheiro, porque eu queria deixar claro que a empresa a qual eu trabalho não é patrocinadora, não é sponsor e também não é anunciante do Segurança Legal. Esse é um projeto pessoal meu de contribuir com o Guilherme e com o Vinícius dentro do podcast, trazendo as notícias da área, o que nós temos feito aí nas edições do programa, e é algo totalmente voluntário que não envolve nenhum dinheiro, não envolve nenhum pagamento de nenhuma espécie, de nenhum tipo, somente mesmo pelo prazer de compartilhar as notícias e de discutir os temas da nossa área com os nossos ouvintes, da mesma forma que eu fiz durante 10 anos com a comunidade de segurança Linha Defensiva. Muitos dos nossos ouvintes conhecem. A Linha Defensiva produziu um utilitário que ficou bastante famoso no Brasil, o Bunker Fix, que foi uma das primeiras ferramentas nacionais a remover trojans bancários. Então toda a comunidade de segurança da Linha Defensiva, todos eles são voluntários, né? Eu durante 10 anos fiz parte da comunidade como voluntário, sem ganhar nenhum real. Isso são projetos pessoais que as pessoas de boa índole costumam desenvolver, e eu considero segurança legal como um projeto desses, né? Ele também fala sobre essa lenda urbana de que são as empresas de antivírus que disseminam ameaças falsas, né? Esse tipo de acusação, ele aparece especialmente depois em que você publica, ou que você torna público, novas campanhas de malware, novas campanhas de espionagem que envolvem cybercriminosos, que envolvem governos. E é desse motivo, é daí que nascem os boatos, nascem as notícias falsas querendo denegrir a imagem, né, de algumas empresas de segurança. Posso lhes garantir que tudo isso é balela, né? Nós ainda somos os bons mocinhos que querem, de alguma forma, oferecer segurança para os usuários que estão navegando e que não têm muito conhecimento. Ele comenta sobre essa tendência por links do G1. É verdade, essa tendência, ela ocorre por um motivo. Nós sabemos que muitos dos nossos ouvintes não são fluentes em inglês e podem ter alguma dificuldade em ler um artigo em inglês, ou preferem ler a mesma notícia em português. Infelizmente, o que ocorre com a imprensa brasileira é que muitos veículos escrevem erroneamente a notícia, ou escrevem de uma maneira muito falha, né? Então é um desafio escolher links em português para compartilhar com os nossos ouvintes, porque geralmente a notícia está muito mal escrita, né? Está cheio de erros. E o G1 tem feito um bom trabalho de publicação de notícias, tem feito aí ou devem ter pessoas experientes na equipe que tem revisado, que tem publicado as notícias de forma correta. É por esse motivo que atualmente eu tenho preferido links do G1. Poderia ser de qualquer outro site em português, desde que a notícia esteja bem escrita. Muito obrigado pela sua atenção. Voltamos ao Guilherme Alvinez. Bem, obrigado, Assolini. Eu acho que o Assolini já colocou grande parte das questões aqui sobre a questão da Kaspersky, né, ou a questão da atuação dele no podcast. Eu devo dizer que sendo bem honesto, nunca me preocupou, e eu acho que o Assolini nunca transpareceu qualquer opinião ou algo que interferisse numa neutralidade dele, né? Na neutralidade que é possível, e eu já vou falar sobre isso. Ele citou nos comentários, já, né? Citou até reportes de outras empresas, concorrentes. Sim, ele sempre dele. Faz isso, na realidade. Ele sempre cita reportes. Quando o assunto é importante, ele fala sobre outros pesquisadores, sobre outras empresas de segurança. Então não me parece que isso afeta. Agora, é importante dizer que tanto, e eu agora falo por nós, né, Vinícius? Uhum. A gente tem que diferenciar a neutralidade da transparência. Uhum. Né? Neutralidade absoluta, de fato, não existe. Porque nós, sim, somos eu e o Vinícius somos professores, damos aula em diversos lugares, e isso traz para nós uma certa responsabilidade de, por exemplo, não ficar falando mal dos lugares de onde nós damos aula. Nós temos uma relação, né, jurídica com essas empresas, e não, eu acho que não, nós não ganharíamos nada ou não demonstraríamos uma neutralidade em ficar falando mal dos lugares onde a gente trabalha. E não teria por que a gente falar mal também, né? Mesmo assim, né, Guilherme? Aquela velha questão, né, dos grupos de WhatsApp dos pais, né? Uhum. Se a gente tem um problema a ser resolvido num lugar que a gente dá aula, a gente resolve nesses lugares. Exato. E a mesma coisa nossa empresa. Nós temos uma empresa de consultoria em segurança da informação, que o Guilherme sempre coloca no início, um oferecimento da Brown Pipe Consultoria. A gente até fazia anúncios no meio do podcast. Que a gente sou eu que coloco, né? É a narração inicial. A narração inicial, sim. É do... Como é que é o... Dalton. O Dalton que gravou pra nós a abertura. Se ninguém sabia o nome, agora sabe. É o Dalton. É o Dalton. É o Dalton que gravou. Então, a gente coloca ali, a gente fazia propaganda da nossa empresa no meio do podcast, vocês devem já ter ouvido em alguns episódios já bem mais antigos, né? E a gente decidiu parar de fazer essas propagandas no meio do episódio. A gente entendeu que não era necessário e nos deixava um pouco mais tranquilos para falar dos assuntos. Embora o podcast seja uma iniciativa da nossa empresa. Exatamente. Da nossa empresa. É importante que se diga isso, neste momento... Quem paga pelo podcast é a Brown Pipe Consultoria, a nossa exatamente, empresa. Exatamente. É? E a única menção que tem a ela, fora essa que a gente está fazendo hoje, nos últimos episódios, nos mais recentes, é a da abertura. E, obviamente, a gente nunca vai fazer uma crítica qualquer à nossa empresa. Né? Sim. Por uma questão de é a nossa empresa. Como é que eu vou fazer uma crítica, né, à minha empresa abertamente? Nenhum empresário vai fazer isso. A não ser que ele seja forçado a tal. Vide os grandes por aí, né? Até poderia em uma situação ou outra, né? Mas muito eu entendo especial, que... Muito específica, dar uma resposta pública, né? Sim, alguma coisa quando assim, alguma coisa assim num nível mais... Como é que é? Alguma coisa mais escandalosa. Sim. Coisa mas assim. Eu acredito que aí que reside a diferença entre a neutralidade e a transparência. Os nossos interesses pessoais, os lugares onde nós damos aula... E o fato de nós sermos donos de uma empresa, isso todo mundo sabe. Essa é a transparência. Essa é a transparência. Todo mundo sabe quais são os nossos interesses, todo mundo sabe onde o Assolini trabalha, todo mundo sabe que nós não, além dos custos que a empresa banca, que nós não ganhamos nada de ninguém para fazer isso, e como o Assolini disse, é um projeto pessoal. Nós fazemos porque nós realmente gostamos disso. A Kaspersky nunca foi... É patrocinadora do Segurança não, Legal. A única vez que a gente buscou patrocinador foi uma tentativa até inocente lá no início do podcast, né? E o pessoal meio que nos ignorou e tal. Claro. Que a gente entrou em contato, não vou dizer o nome da empresa porque ela não é nossa patrocinadora. É. Mas não era uma empresa de TI, é uma empresa que é uma fábrica de mochilas e bolsas, assim, muito legais. Uma qualidade, assim, um negócio absurdo. É fabricado na Serra Gaúcha, a única dica que eu vou dar. E a gente entrou em contato com eles porque a gente entendeu que era um produto bem interessante, assim, para aqueles que nos ouvem, sabe? É o tipo de coisa que aqueles que são da TI gostariam, sabe? E ao mesmo tempo não teria nenhum comprometimento nosso com essa empresa. Ou seja, ela faz bolsas e mochilas, entende? O que a gente ia... A gente não teria nenhuma restrição com relação a notícias por causa disso. Agora, quer ver uma coisa, Vinícius? Eu não acredito, nesse momento, o podcast não é patrocinado. Não é. Mas eu não acho que seria algo feio ou algo errado. Sim. Ou nós estaríamos sendo antiéticos se alguma empresa quisesse patrocinar o podcast. Ao contrário, eu acho que seria um jeito bem bacana de se ganhar dinheiro. Porque você, ao mesmo tempo que faria algo que ajudaria as pessoas, né? Que dividir conhecimento, esse tipo de coisa, debater temas, né, mais da nossa área, não há nenhum problema, né? Em alguma, inclusive uma empresa de TI, patrocinar o podcast. Aí vem a questão da transparência. Sempre há interesses, sempre. Não existe neutralidade absoluta, né? O que importa e o que a gente tenta fazer é deixar bem claro quais são as nossas relações com as empresas, e isso é público, todo mundo sabe, né? Mas mesmo assim a gente tenta ser o mais isento possível, né? O mais isento possível. É porque ser absolutamente isento, nós temos as nossas inclinações políticas, nós temos as nossas inclinações filosóficas, né? E isso, sem dúvida, interfere na forma como a gente se posiciona. Então, a neutralidade absoluta não vai existir. Eu não acho ainda que foi o Kernel Panic, não. Está bem longe do Kernel Panic. Eu acho que tá, sim. Com relação à questão do dinheiro, acho que o Guilherme colocou, né? Da onde que vem hoje os recursos para manter o podcast. E o que a gente está aventando, o que a gente está analisando, que a gente comentou no último episódio, acho que foi, né, Guilherme? Sim. Foi a questão que a gente vai avaliar a possibilidade de se colocar como um podcast patrocinado, não por empresas, num primeiro momento. Sim. Né? Que pode vir a acontecer. A gente não descarta, nunca diga que dessa água não beberei, né? Sim. Mas a ideia é a gente, junto aos ouvintes, talvez, a gente não decidiu se vai fazer isso de fato ou não, junto aos ouvintes a gente conseguir manter o podcast com um custo próprio, entende? Sim. Sim, a gente tem que estar botando... algo que se mantenha. Algo que se mantenha por conta própria. Né? Assim, não precisa nem ter lucro. Simplesmente que a gente não tenha... Mais prejuízo. Prejuízo. Que a gente não tem investimento assim, o tempo todo nele. Sim. Né? Então, se isso acontecer, ótimo. Assim, quer ver? Eu dou um exemplo. Nós temos grande parte do tempo hoje do podcast é com edição. Sim. Né? Sim. E isso por mês nos dá aí de praticamente uns 3 dias de trabalho. 20 e poucas horas de trabalho. Uhum. Né? Seria ótimo se nós pudéssemos pagar alguém para fazer isso. Como acontece com o Jovem Nerd, né? Uhum. O Jovem Nerd tem uma empresa por trás que faz a edição do podcast. Hoje nós não podemos fazer isso porque seria algo muito caro. É, aumentaria ainda mais o nosso custo. E não é uma coisa simples, né? Se tu quer fazer com qualidade a edição, na qualidade que a gente entende que a gente faz, né? A gente teria que pegar alguém que fizesse a mesma coisa ou melhor. É. Quem faz melhor, a gente já andou consultando. Não é barato, né? É. Então, a gente prefere investir um pouco no nosso tempo para fazer, que o custo ainda sai mais baixo, por incrível que pareça. Não que o nosso tempo não valha nada. Não, mas a gente pode, é que a gente consegue usar horários alternativos, né? Claro, às vezes, claro. Às vezes o Guilherme faz boa parte da edição, né, Guilherme? 99,9% da edição. Às vezes o Guilherme passa final de semana fazendo edição, né? Quando a gente grava antes, né? Uma semana antes, como foi o caso agora. E algumas vezes passa a noite fazendo. Então, é nos horários que nos sobram, a gente vai pegando e vai fazendo. Então, aparentemente barato, que talvez esteja saindo mais caro do que a gente imagina. Pois é. Então, mas assim, eu acho que fica respondido isso dessa forma. Uhum. É interessante esse tipo de reflexão. Acho que é importante que as pessoas escutem a nossa posição sobre isso, né? Repito, na medida... A nossa neutralidade reside na medida do possível, né? A transparência, ao contrário, a gente procura ser transparente. Né? O mais transparente possível. Todos sabem as nossas inclinações, nós já nos manifestamos. A gente sempre diz e sempre tenta colocar o lado contrário quando a gente faz alguma crítica e tal, né? E dizer o seguinte, o próprio fato de nós termos... e não é nenhuma crítica ao nosso ouvinte ter feito... o contato utilizando o anonimato, tá? Sim. De forma alguma. A gente, pelo contrário, a gente disponibilizou esse recurso justamente para permitir uma discussão mais... para ver outros pontos de vista e tal. Inclusive, teve ouvintes que não chegaram a nos xingar, assim, mas fizeram críticas ainda mais duras do que esse último. É. E a gente leu a crítica, a gente respondeu sem problema nenhum, não tem... Então fiquem à vontade, os nossos ouvintes, para quando se sentirem à vontade, preferirem utilizar o recurso da comunicação com o anonimato, por favor, façam uso. É para isso que tá lá. E só para complementar, e a gente já termina por aqui, mas a gente está pensando também em mover o podcast para um outro, para um site, deixar a coisa um pouco mais profissional. Hoje é num blog, né? Então a gente tem nos servido até o momento, mas a gente está querendo mover para um. Até a indicação do Juliano Madalena, lá, o host do podcast Reexame Necessário, meu amigo, inclusive, né? Ele nos passou, isso aqui é legal. Isso tem um custo, né? É mais um custo, a gente já está pagando nesse provedor e tal, fazendo alguns testes e tal. Então, enfim, fazer o quê? Não é algo que não custa nada, ao contrário. Bem, muito obrigado, Anônimo. Obrigado, Soline. Obrigado, Vinícius. A próxima mensagem vem do Ricardo Berlim Fonseca, que deixou um comentário no episódio 107, O Homem de Internet. Ele diz o seguinte para nós, mais uma vez um excelente episódio não técnico que nos faz refletir muito sobre a nossa presença na rede e como nos deixamos expostos de formas absurdas sem pensar. Vou recomendar a todos, parabéns pelo bom trabalho, muitíssimo obrigado, Ricardo. Essa é uma das grandes ajudas que você nos dá no nosso trabalho, que é divulgar o Segurança Legal. Bem, o Arquimago também deixou um comentário lá no episódio 106, Robotopia. O que que disse o Arquimago? O Arquimago, nosso correspondente já de longa data, já é um veterano. O Arquimago diz o seguinte, assunto vasto e complexo e não sei como acrescentar algo novo, porém suponho que ou vamos avançar cada vez mais com as inteligências artificiais, substituindo os humanos em trabalhos chatos, ou para não gerar demissões em massa poderíamos ter humanos operando à distância os robôs, seriam os novos músculos da humanidade. Além disso, vamos nos acostumamos com tudo que diminui o trabalho, traz conforto e aumenta o lucro de alguns. Ele colocou uma... Sim. É, o Big... PS, o Big Data não me parece encaixar como tema desse podcast explicitamente. Desse episódio, acho que ele tá falando. Uh-huh, sim, desse do episódio. Do Robotopia. Porém, sim, ele duvida que seja possível termos robôs tão avançados quanto na ficção e tão autônomos. Pois ter todo o processamento só no robô deve consumir muita energia e se ele puder jogar isso para servidores, teríamos mais possibilidades. Ah, sem dúvida. Acho sem dúvida razão, nenhuma. Né? Aliás, a gente já tem exemplos aí de APIs, né? Uhum. Dessas IAs sendo colocadas à disposição para se desenvolver produtos, né? É, eu acho até que o próprio carro, né? Ele tá sempre no estado beta, porque ele fica se comunicando com o Tesla, né? Fica se comunicando com a central, trocando informações, e aí só vai melhorando. A Ford já anunciou que em 5 anos ela vai ter uma frota já de carros autônomos. Uhum. Eu tava vendo uma notícia e a Ford já anunciou isso. E tantos outros estão fazendo a mesma coisa. Né? Sim, sim, sim. Então, sim, vamos ver, o futuro promete. Essa questão... Fala. Não, eu ia dizer só que o negócio dos trabalhos chatos, né? Eu diria que não são nem trabalhos chatos, né? São trabalhos que hoje só podem ser feitos por seres humanos, que não são tão chatos, ao contrário, que exige uma certa dose de inteligência. E os mais pessimistas dizem que isso vai tomar muitos postos de trabalho, né? Que poderia aumentar em números, né? De uma forma um pouco maior, assim... O desemprego no mundo, né? Em números absolutos, né? Então, essa pode ser também uma preocupação. Eu posso fazer uma previsão que... Pode, vai lá. Provavelmente tá errado, mas só uma maneira de... uma possibilidade, sabe? Uhum, uhum. De repente, assim como as máquinas aliviaram boa parte do trabalho pesado pra gente, né? Hoje tu tem um caminhão que carrega sim. 2-3 toneladas de... Não, que 2-3 toneladas? Um pallet de piso pra uma casa em 2 toneladas. Uhum. Mas carrega toneladas e toneladas de material com uma pessoa dirigindo o caminhão, entende? Sim. Isso, antes de existir essa tecnologia, era impensável. Tá bom que os egípcios arrastaram pedra lá, até não dá mais, né? Sim. Mas, e agora o que vem com essa questão dos robôs, da automatização, é que talvez daqui a um tempo a gente não vai ter nem ser humano programando, sabe? Um sistema. Uhum. A gente vai mais ou menos determinar lá o que a gente quer, ou mesmo o próprio robô vai ser capaz de analisar o que a gente tá fazendo, a tarefa, né? E vai bolar um jeito de automatizar ela da melhor maneira possível. Uhum. O que vai acontecer, e de novo, é uma futurologia assim que, ó... Eu tô lembrando agora do Carlos Cabral. Dos astrólogos. Astrólogos da segurança da informação. Mas é um exercício livre, tá? Que eu tô fazendo. Daqui a pouco, a gente vai ter... tempo disponível só para estudar coisas, assim, só para exercer a nossa inteligência, nosso intelecto e tal. Como os gregos faziam, talvez. E aí eu fico preocupado. Eu vou te dizer que isso... Eu sou mais pessimista. Eu acho que isso... Há uma tendência, sim, a você eliminar muitos postos de trabalho e você, alguns dizem até, de entrar numa nova idade média, assim, não sabe... Aumento da pobreza, as pessoas não vão ter trabalho, entende? O que vai acontecer se os robôs tomarem os trabalhos de todo mundo? Como é que as pessoas vão ganhar dinheiro, né? As pessoas vão ter mais tempo pra pensar nas outras também, né? Mas isso é um... Assim como aconteceu com os computadores, né? As pessoas vão ter mais tempo, né? Inventaram os computadores porque as pessoas iam ter mais tempo pra passar com a família. Né? E agora elas trabalham mais ainda. Trabalham mais ainda em termos... Em casa, inclusive. Números, né? Em grandes números, elas trabalham muito mais. Uhum. Tava vendo, falando sobre isso hoje. As pessoas estão trabalhando cada vez mais, né? Qualidade de vida diminui, por incrível que pareça. É verdade. Pra terminar, Vinícius, tem aqui um TED Talks... de Cambridge, enquanto a gente falava aqui, pintou aqui na minha timeline, de uma professora chamada Susan Schneider, não o Twitter, Susan Schneider, o título é Can a Robot Feel? Um robô pode sentir, né? Então, mais ou menos nessa questão da evolução dos robôs e tal, vou deixar lá no show notes. Bom, obrigado, Arquimago. Um grande abraço. O Bruno Santos nos mandou uma mensagem por e-mail, Vinícius. O que disse o Bruno? O Bruno diz o seguinte: olá, de início gostaria de pedir desculpas e pedir um pouco de tolerância quanto à falta de acentuação deste e-mail. Ele comprou um computador nos Estados Unidos e está com um probleminha no teclado dele ainda. Mas tudo bem, você se ajusta, Bruno. Me chamo Bruno e estou no 8º semestre do curso de Direito. Gostaria de sugerir um tema, o qual pretendo utilizá-lo como tema de minha monografia. O tema é alcance jurídico na Deep Web. No qual abordarei diversos pontos, como anonimato na Deep Web, a possibilidade de como definir cibercriminosos na Deep Web, a existência de normas jurídicas que abordem o tema, etc. Parabéns pela clareza e riqueza de informações passadas nos mais de 100 episódios do podcast. Continue fazendo este ótimo trabalho de levar informação relevante aos seus ouvintes. Muito obrigado e abraços. Obrigado, Bruno, pela indicação. Vamos dar uma... O Guilherme, que é da tua área aí. Eu acho que dá pra gente falar sobre isso, né? Dá pra gente falar sobre isso algum dia. Eu fico à disposição dele, Bruno, se quiser conversar sobre o tema, pode mandar e-mail, a gente pode seguir conversando, eu posso ajudar no que tiver ao meu alcance. Eu diria já sobre, talvez seja bom delimitar um pouco mais o tema, assim, que eu vejo, fala sobre anonimato, sobre crime, sobre normas. Então, acho que é muito abrangente. Talvez esteja muito abrangente. Seria bom dar uma limitada mais em um aspecto mais específico, que ficasse, que caísse dentro de uma disciplina já existente, né, talvez. Sim. Bruno, aproveita que o Guilherme é professor também, orienta vários trabalhos na tua área e entra em contato com ele já. Fico à disposição, vai discutindo um pouco sobre o assunto e acho que a gente pode sim, como o Guilherme já sinalizou, eu acho que é viável então a gente gravar sobre esse... Legal. Sobre esse assunto. Está anotado, Bruno. Bom, a última mensagem de hoje, Vinícius, ela não é anônima, né, mas a gente conversou com o ouvinte e aí, enfim, chegamos à conclusão de que seria melhor não... É, dada a sensibilidade das informações, né? É, não lermos o nome dele até para não prejudicá-lo. Veja, essa é uma questão que se liga lá com a primeira mensagem anônima, né? Uhum. É uma questão de proteção, entendeu? Por que a pessoa vai dizer o nome dela falando sobre uma situação sensível que pode prejudicá-la no trabalho ou fazê-la perder o emprego, entende? Então a forma de resolver isso é não ler o nome da pessoa. Você mantenha o discurso, mas, né? Uhum. E foi o que nós vamos fazer aqui. O que esse nosso ouvinte contou, Vinícius? Uma história de horror aqui, vamos lá. Boa noite, professores. Na semana passada me deparei com uma situação estarrecedora. Um cliente no qual presto consultoria solicitou a troca de um servidor. Ao fazer contato com a empresa que desenvolve o software e presta suporte do mesmo, ou ao mesmo, né? Foi solicitado a instalação do LogMeIn para o acesso remoto. Então, um terceiro... Agora sou eu falando, tá? Um terceiro fornece um sistema para a empresa. A empresa compra o sistema, né? Compra uma licença, paga uma licença mensal do sistema. E para a empresa que desenvolve o sistema dar suporte, eles pedem que seja instalado o LogMeIn na máquina onde está o sistema instalado lá dentro do cliente. Tá? Certo. Então, nesse meio tempo, descobri que eles instalam LogMeIn em todos, em letras maiúsculas, o todos, tá? Os computadores que possuem o programa deles instalados. É uma exigência dessa empresa. Significa que eles têm acesso restrito a todos os computadores, quando quiserem, basta estar ligado e na internet, obviamente. Isso por si só já seria um enorme problema, mas a surpresa estava por vir. Tá? Lembrando que LogMeIn e outros softwares desse tipo, né? Eles permitem que você aprove o login, né? Sim. Então você ainda poderia tentar dar uma volta nisso, mas vamos lá. Agora vem o problema maior que ele coloca. Recebi um e-mail genérico, né? Que eles enviam para todos os seus clientes com o passo a passo da instalação do LogMeIn. Eis que no corpo do e-mail está o usuário e senha de administração do portal do LogMeIn. Do portal LogMeIn. Tá. Ou seja, é possível autenticar e acessar todos os computadores das mais variadas empresas clientes dessa software house. Inclusive contendo informações como usuário e senha dos computadores locais, cerca de 250 máquinas. Resumidamente, qualquer um que utilize o programa é obrigado a instalar o LogMeIn, seguindo o how-to que tem o usuário e senha de administração de todos os computadores de seus clientes. Enfim, a minha pergunta é, se eu fosse cliente dessa empresa e tivesse meus dados sequestrados e de alguma forma identificasse que foi fruto dessa irresponsabilidade, a empresa de software poderia ser alvo de algum processo jurídico, uma vez que de certa forma facilitou o acesso a um dispositivo não autorizado? O que devo exigir como cliente? Guilherme, começa aí a questão jurídica. Olha, a gente, enquanto você liu a mensagem aí, Vinícius, eu lembrei que a gente falou sobre... a gente tratou um pouco esse tema, não exatamente isso, mas lá no episódio 6 do Segurança Legal, acesso remoto de terceiros. Isso, eu lembro desse episódio. Gravado, não diria nem um pouco, hein? Eu acho que a gente falou pontualmente sobre isso. Assim. Talvez seja bem isso, né? Exatamente isso, não é... Não é pela tangente, não. A gente tratou diretamente esse assunto. É, inclusive sobre os contratos também, né? Isso, episódio 6. Que é um dos pontos que eu queria tratar aqui. Gravados no dia 25 de junho de 2012, ou seja, 4 anos e 2 meses atrás, né? Então, a primeira questão é contratual, né? Eu diria, a primeira questão antes é como é fácil ganhar dinheiro, né? No Brasil, porque como você tem um mercado ainda, eu diria, em desenvolvimento, né? As pessoas conhecem pouco sobre segurança e sobre direito da tecnologia, elas se permitem a se aventurar dessa forma e conseguem prosperar no mercado com práticas dessa natureza. De repente, o nosso ouvinte se deu conta, né? Porque parece ser um cara que se preocupa com segurança, mas a grande parte dos clientes parece não ter se dado conta. Porque se desse conta disso, não aceitaria a empresa. Não aceitariam isso. Então, o primeiro ponto é, e esse é um ponto que a gente trata muito nos contratos informáticos, né? É como contratualmente você pode definir, você, empresa, pode estabelecer nos contratos de prestação de serviço como que o acesso remoto vai se dar. Impor para os seus fornecedores boas práticas relacionadas ao acesso de terceiro é algo que deve estar no contrato de prestação de serviço. Por isso que quando a gente contrata algo de uma empresa, né, e tecnologia hoje é o coração, é o cérebro de qualquer empresa, a gente não assina simplesmente o contrato. A gente leva esse contrato para um advogado que conhece essa área e propõe, olha, vamos ter aqui uma situação de acesso de terceiros. Tá, com licença que eu vou ter que quebrar aquilo que eu falei no início em resposta ao anônimo, tá? Uhum. Para um pai, para uma empresa que também presta serviço. Presta serviço, esse tipo de apoio, né? Então, é algo que você precisa levar em consideração. Quais são? Primeiro, a empresa deveria ter uma política de segurança e nessa política de segurança estabeleceria critérios para o acesso de terceiros. Por exemplo, o uso de VPNs, a possibilidade de auditoria desses acessos. Né? Porque não é só a questão do logmin ou você aceitar ou não logmin. Você tá permitindo que pessoas entrem. Opa, caiu um negócio aqui. Você está permitindo que pessoas entrem no seu ambiente sem que você possa auditar, muito provavelmente, né? Embora o logmin log também alguma coisa, né? Mas você tem uma auditoria um pouco complicada. Então são esses os problemas, me parece, né? E sim, você teria uma ação contra a empresa pelo fato de ela, digamos assim, facilitar o acesso de terceiros, né? Caso o problema disso tudo é como você vai provar isso, né? Sim. Porque se você tem se a empresa não se preocupa com segurança, se é difícil de logar e de auditar o que foi feito, é muito provável que você não consiga descobrir que o eventual ataque começou ali pelo logmin, né? Então a indicação seria, faz um acesso via VPN, com tudo logado, com aprovações. Isso é muito importante, né? Porque o que a gente vê e quase que diariamente aí, né, Vinícius? É aquela situação de empresas que, se a empresa tem esse tipo de prática, é muito provável que ela não tenha um grande controle na alteração de versões, né? Em como ela interage com o ambiente. Então, de repente, o seu sistema para de funcionar, né? Você lá tem o seu processo interno de aprovação, né? De como faz para incluir uma nova versão no ambiente, seu sistema para de funcionar e de repente você descobre que a empresa, porque deu na cabeça dela, né, a software house, decidiu alterar o software sem lhe avisar, sem submeter o seu processo de alteração, né, de mudanças e coisas do gênero. Então é um problemaço ainda, Vinícius. É um problemaço, assim, é pra gente ver como as empresas, inclusive de TI, não estão preparadas para lidar com a questão de segurança da informação. O que a gente tem visto é um descaso, assim, descaso em todos os aspectos, desde de guarda de logs, né? Que a gente já tá com o Marco Civil aí há quanto tempo, Guilherme? E as empresas insistem em não guardar logs. Eles não guardam os logs direito, né? Então, o Marco Civil vale desde quando? Ah, 2014, né? É, 2014. É, uns 2 anos e meio. Foi na metade de 2014, mais ou menos, que entrou, né? Isso. Há 2 anos e meio a gente tem o Marco Civil da internet, determinando a questão dos logs, que a gente discutiu bastante se deveria guardar ou não, né? Mas, enfim, ficou determinado que deveria guardar, né? E a gente continua esbarrando em várias situações em que a gente não encontra log. É junho de 2014. Log. Junho de 2014. Então, 2 anos e meio. Dois anos. E faria 2 anos e meio agora no final do ano. Isso. Tá. Bom, e aí a gente bateu bastante essa tecla dos logs e tal. E o que acontece é que realmente há uma despreocupação, assim, com relação a isso. Há sistemas que a segurança é muito frágil. E aí, eventualmente, tem pessoas que invadem e depois ficam oferecendo serviço. Isso acontece, eventualmente. A gente já ouviu falar várias histórias por aí, né? Sim. Agora, é algo que preocupa, sabe? Se as próprias empresas de TI, né, que desenvolvem sistemas, prestam consultoria, prestam serviço técnico, né, no que diz respeito à manutenção de servidores, computadores e coisas do gênero, né, não tomam os cuidados necessários com relação à segurança, como é que a gente vai querer que a empresa lá na ponta tenha esse cuidado, entende? Vinícius, e esse é um indicativo ainda de algo pior. Porque se a empresa trata a questão de acesso com terceiros dessa forma, é muito provável que outras questões de segurança e que outras situações que envolvam dados das empresas também sejam tratados com esse desleixo. Né? Questão de códigos, acesso a banco de dados, senhas utilizadas, o próprio sistema, como o sistema é desenvolvido. Porque se você é bom numa coisa, tende, né, ou se você se preocupa com algo, você tende a estender aquilo para todas as áreas do negócio. É que nem uma casa, assim, uma casa que ela está toda limpinha, a tendência é que tudo esteja limpo. Se você chega numa peça ou duas, tá tudo limpinho, o resto vai... Agora, se tá tudo sujo, né? Se uma ou se tem uma peça muito suja, é muito provável que todo o resto também esteja sujo, né? Então, não foi uma boa analogia essa, Vinícius. Mas, não, enfim. Mas eu acho que foi sim, cara. Muito embora na minha casa, o meu filho, de vez em quando, ele destrói a cozinha, né? Aí a cozinha fica bem mais suja que o resto da casa, mas não tem problema. Ou você vai receber uma pessoa e dar uma arrumada na sala e o resto, né, tá meio desarrumado também, sim. Né? O que acontece muitas vezes, né? Essa tecnologia serve sim, que às vezes o pessoal... Às vezes o que a gente vê é uma arrumada na sala. Todo o resto tá uma zona, entende? Sim. Mas é uma arrumada na sala, assim, a carinha do sistema é bonita, assim... O sistema vende bem, né? Tem vários clientes que já compraram e tal. A sala tá bonita. Mas aí quando tu começa a ver o resto da casa, tu começa a ver que tem sérios problemas. Aí como tu disse, provavelmente esse descuido com a segurança, se eles não se dão conta do que estão fazendo nesse sentido, provavelmente não se dão conta de outros pontos até tão críticos quanto, não vou dizer mais importantes, que isso é crítico pra caramba, que esse nosso ouvinte levantou. Sim. Mas eu diria tão críticos quanto. Tá bom, nosso ouvinte, que a gente não vai ler o nome, né? Mas muito obrigado pelo seu contato, por dividir isso com a gente. Você realmente tem um problema aí nas mãos para resolver, né? Então, Vinícius, agora vamos ao resumo de notícias com o nosso amigo Fábio Assolini, que vai nos trazer as notícias da quinzena. Vamos lá. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Esse é o seu resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. E nesta edição, destaques da Black Hat e DEFCON. Grupo de criminosos ganhando milhões com ransomware. Ataques cibernéticos aos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Mancada feia da Microsoft e muita coisa sobre o grupo Shadow Brokers e os supostos ataques à NSA. E vamos às notícias. Eu quero começar essa edição trazendo destaques da Black Hat DEFCON, que nós sabemos são os dois maiores eventos de segurança no mundo, que ocorrem lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. Os dois eventos ocorrem juntos. Eu queria trazer aqui duas pesquisas muito interessantes que foram divulgadas lá. A primeira delas tem a ver com ransomware para termostatos. São aqueles aparelhos que controlam a temperatura da casa. Hoje nós sabemos que muitos fabricantes disponibilizam esses equipamentos, inclusive de modelos conectados à internet que podem ser controlados pela internet. Então olha só, um dia o seu termostato de última geração conectado à internet pode ser atacado por um ransomware num ataque feito a quilômetros de distância longe da sua casa. Se você não pagar o resgate, o aparelho vai então operar na potência máxima, fazendo então com que a vítima passe muito frio ou muito calor. Foi isso que demonstrou na DEFCON dois pesquisadores, o Andrew e o Ken Munro. Eles demonstraram na apresentação deles que uma falha presente numa marca famosa de termostato, cujo nome eles não revelaram porque o fabricante ainda não havia sido informado do problema, eles demonstraram então que eles conseguiam remotamente atacar esse termostato e fazer as mudanças na temperatura do aparelho. Agora imaginem vocês que cenário fabuloso de falhas e ataques irão acontecer na tão falada internet das coisas. E o segundo destaque que eu quero trazer para vocês, dessa vez da Black Hat, foi a apresentação de dois pesquisadores da NCR, que é uma fabricante de caixas eletrônicos, provando que há sérias falhas de implementação no padrão EMV, que é usado mundialmente pelos grandes bancos do mundo, especialmente em cartões de crédito com chip. Esses pesquisadores demonstraram no palco do evento que eles demonstraram que eles conseguiram efetivamente efetuar uma série de transações fraudulentas com cartões com chip, capturaram o track 2 desses cartões e conseguiram efetivamente burlar a proteção existente nesses chips. Eles fizeram duas demonstrações. Na primeira demonstração eles usaram um Raspberry Pi e conseguiram capturar aí o track 2 em tempo real de um cartão através de um ataque muito simples de man in the middle usando o Wireshark. Eles capturaram os pacotes que estavam circulando aí na rede do caixa eletrônico. Esse ataque é trivial e já acontece inclusive aqui no Brasil, onde ele é conhecido como um ataque de black box, o ataque da caixa preta, que é espetada, né, num ponto de rede aí num banco e passa a snifar o tráfego da rede, né? Na segunda demonstração, eles comprometeram o PinPad e a comunicação do PinPad com o dispositivo, né? E eles conseguiram aí obter a senha do cartão, né? Usadas aí pelo cartão chip and PIN, usando a mesma técnica de captura, onde eles capturaram os dados na rede, né? Os pesquisadores disseram ainda que para evitar esses ataques seria necessário implementar uma criptografia no tráfego usando TLS, e os equipamentos mais modernos, né, já oferecem tal recurso, mas que infelizmente a maioria dos bancos ainda usa um hardware bastante defasado que não possui essas funções de proteção. Quem quiser conhecer a fundo essa pesquisa, eu vou deixar o link da apresentação lá no show notes. Criadores do ransomware Cerber lucram $195 mil por mês. Uma pesquisa publicada pela companhia de segurança Checkpoint revelou em detalhes a operação do ransomware conhecido como Cerber. Trata-se aí de uma das pragas mais ativas do mundo atualmente. A companhia publicou que o grupo lucrou em apenas um mês de operação cerca de $195 mil que foram pagos pelas vítimas interessadas no resgate dos arquivos cifrados, num total de 150 mil infecções feitas por 161 afiliados desses cybercriminosos, né? Desse montante lucrado pelo grupo, 40% fica com os desenvolvedores da praga e o resto é distribuído entre os afiliados, que geralmente possuem pouco conhecimento técnico, mas sabem infectar o computador de empresas ou de usuários. Olha, fazendo as contas, dá para ver que os autores da praga ganham quase $1 milhão por ano. Claro, todo esse dinheiro geralmente é recebido através de bitcoins. Agora, o mais interessante desse fato foi que, depois de estudar a fundo a criptografia usada por essa praga, os pesquisadores da Checkpoint conseguiram encontrar uma falha no algoritmo de criptografia, e essa falha permitia decifrar os arquivos alterados por essa praga. Sendo assim, a Checkpoint publicou um serviço online que prestou esse serviço gratuito para as vítimas durante cerca de 2 dias. Essa ferramenta ficou no ar aí por cerca de 2 dias, mas os desenvolvedores da praga, ao saber da existência do serviço, conseguiram corrigir a falha que estava sendo usada para decifrar os arquivos, e agora já não é mais possível recuperar esses arquivos cifrados pelo ransomware Cerber. Eis aí uma verdadeira briga entre coders e companhias de segurança que, olha, tá longe de acabar. Ataques cibernéticos em torno dos Jogos Olímpicos no Rio 2016. Nós sabemos que estamos no meio dos Jogos Olímpicos realizados no Rio e, claro, nós não poderemos deixar de falar sobre vários ataques cibernéticos que estão acontecendo em torno da realização dos Jogos. Várias companhias de segurança publicaram blogs e análises mostrando os riscos que envolvem os jogos, tanto para quem está em casa buscando um streaming para assistir as partidas ao vivo, né? Quanto os visitantes que estão indo ao Rio, estão aí buscando um Wi-Fi gratuito para se conectar e postar suas fotos nas suas redes sociais. Entre as pesquisas publicadas, eu queria destacar uma da Proofpoint, que encontrou 4.500 aplicativos maliciosos de Android, todos eles usando aí como isca o tema dos Jogos Olímpicos no Rio. Mas o que eu queria destacar mesmo são duas coisas sobre os jogos. A primeira foram alguns ataques de DDoS, de negação de serviço, promovidos aí por um grupo de hacktivistas brasileiros. Eles andaram distribuindo aí nas redes sociais uma ferramenta para realizar os ataques que, ao que parece, tirou do ar alguns poucos sites do governo brasileiro, mas que o alcance desses ataques foi bastante limitado. Até o momento, não comprometeram em nada a infraestrutura usada aí pelos jogos. E o segundo fato interessante relacionado aos jogos é que a WADA, que é a Agência Mundial Antidoping, confirmou recentemente um ataque feito contra o site da entidade, especificamente contra o perfil de uma atleta russa, que tornou público um escândalo de doping que ocorre no país dela, né? A agência afirmou que esse ataque foi feito especificamente contra o perfil dessa atleta no sistema da agência, né? No sistema online mantido pela agência, num ataque aí de clara retaliação contra essa atleta aí da equipe russa. Microsoft vaza chave mestra que protege inicialização do Windows. Olha, numa mancada espetacular da Microsoft, as chaves de inicialização do Windows e outros produtos da empresa, usados no recurso de proteção Secure Boot, foram descobertas por dois pesquisadores anônimos. Para quem não conhece o Secure Boot, esse é um recurso de segurança criado pela Microsoft para impedir a ação dos famosos vírus de boot ou também de alguns rootkits aí que se instalam na MBR e que podem sobreviver a uma simples formatação do sistema. O Secure Boot ele é amplamente usado nas versões mais novas do Windows, né, Windows 8 e Windows 10, dos computadores, e também em tablets e smartphones rodando aí as versões mais novas do Windows Phone. Segundo esses dois pesquisadores, que nós não sabemos quem são até hoje, essas chaves foram encontradas no HoloLens, que é um dispositivo de realidade virtual vendido pela Microsoft e que também tem o Secure Boot ativado. Essas chaves encontradas por esses pesquisadores foram publicadas num site engraçadinho, que claro, eu vou deixar o link lá no show notes. E os pesquisadores afirmaram que isso é uma prática muito arriscada, porque você criar qualquer recurso de segurança onde exista o recurso das chave mestras, né, como um backdoor, é muito arriscado, mas nós sabemos que esse tipo de recurso é amado pelas agências de segurança, como o FBI, né, que adoram essas coisas. Mas nós sabemos que quando esse tipo de problema é exposto ou se torna público, quem corre risco, na verdade, são os usuários, né? A Microsoft publicou duas atualizações tentando resolver o problema, uma em julho e outra na última semana, mas nós já sabemos que essas atualizações não corrigem o problema, né, totalmente. E seguramente aparecerão aí ataques no futuro explorando essa falha, né? E Microsoft... Novas versões do vírus bancário Zeus chegam ao Brasil. Dois alertas publicados pela equipe de segurança da IBM informaram que duas novas versões do trojão bancário Zeus chegaram ao Brasil e já estão atacando nossos bancos. Trata-se do Sphinx e do Panda. Ambos são variantes do famoso trojão Zeus, que é desenvolvido fora do país, né? Mas que para serem usados aqui dentro do Brasil, nós sabemos que existem cibercriminosos locais comprando esses trojans lá fora e usando eles em ataques aqui dentro, né? Isso faz parte da cooperação existente entre a bandidagem brasileira e a bandidagem do leste europeu, que nós sabemos o leste europeu é uma das regiões com o cybercrime mais avançado existente no mundo. Eles andam trocando figurinha, comprando ferramentas, né? E foi assim que esses dois novos trojans chegaram ao Brasil. Ambos os trojans possuem recursos para burlar as proteções de dupla autenticação, né, usadas hoje por todos os bancos. Seguramente nossos ouvintes aí possuem tokens eletrônicos, cartões com senha. Ambos os trojans estão aí preparados para burlar esses recursos de proteção. E ainda segundo a IBM, um deles possui ainda a função, um dos trojans, né, o Sphinx, possui ainda funções para alterar boleto bancário. Portanto, se você usa o Internet Bank, todo cuidado é pouco. E na última notícia, eu quero comentar que hackers vazam e leiloam supostas ferramentas de espionagem da NSA. Olha, essa foi a notícia mais falada, mais publicada e mais comentada dessa quinzena. Trata-se do ataque do grupo denominado Shadow Brokers contra a NSA, a agência de espionagem do governo americano. Num post publicado no Twitter e também no GitHub, esse grupo de hackers afirmam que eles conseguiram hackear a NSA e obter arquivos pertencentes ao grupo Equation. Para quem não lembra, o Equation é uma operação de ciberespionagem que foi tornada pública pela Kaspersky o ano passado. E esse grupo usa técnicas de malware mais avançadas existentes até então, né? Entre elas a de infectar o firmware de discos rígidos, né? O que faz com que tal infecção sobreviva a toda e qualquer formatação existente. Para você se livrar dela, seria necessário trocar o disco rígido, né? Logo após o anúncio desse grupo, começaram aí a brotar na imprensa notícias de que a NSA havia sido hackeada, o que, claro, ainda não foi comprovado. Não se sabe como esse grupo fez o ataque à NSA, mas o mais interessante foi que os Shadow Brokers, ninguém sabe a origem desse grupo, né? Eles publicaram dois arquivos que, segundo eles, foram obtidos no ataque que eles fizeram contra a agência e se tratam das ferramentas usadas nos ataques do grupo Equation, né? Um desses arquivos, de quase 300 mega, foi publicado aí pra galera, né, nos sites de download, e o segundo arquivo também foi publicado, mas está cifrado. E a senha dele só será publicada somente quando o grupo receber $1,5 milhão em bitcoins. Vejam vocês, num verdadeiro leilão, né? Que, claro, esses bitcoins devem aí ser depositados na carteira digital do grupo, né? Até esse momento, o conteúdo desse segundo arquivo continua sendo um mistério, né? Ele continua cifrado. E a partir daí, então, começaram as especulações de como a NSA teria sido atacada, porque esse seria, até então, o segundo vazamento de dados aí da agência após as ações do Edward Snowden, que também se pronunciou sobre o caso, né? Foi aí então que a Kaspersky analisou esse primeiro pacote que foi publicado pelo grupo e confirmou que os arquivos encontrados nesse pacote possuem as peculiaridades do malware desenvolvido pelo grupo Equation, né? Essas particularidades são o uso de criptografia RC5 e RC6, que é algo bastante típico do malware usado pelo grupo Equation, né? E para completar, ex-funcionários da NSA, né, pertencentes ao grupo TAL, que é o grupo de táticas ofensivas da NSA, eles confirmaram que as ferramentas publicadas nesse pacote realmente pertencem à NSA, né? Para completar essa história, que seguramente ainda vai ter muitos capítulos pela frente, porque agora o conteúdo, né, vazado passa a ser analisado e novas descobertas começam a brotar daí, a Cisco confirmou hoje que um dos exploits publicados nesse pacote, um exploit chamado de Extra Bacon, trata-se de um Zero Day que permite ataque aos roteadores da empresa, né? Um ataque muito bem feito, um acesso SSH sem uso de qualquer credencial, né? A Cisco confirmou que se trata de um Zero Day e eles publicaram hoje uma correção contra essa falha, né, para atualizar aí os equipamentos da empresa, né? Seguramente muita coisa ainda vai acontecer, muitas notícias vão brotar desses vazamentos. Aguardem aí as cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado por sua atenção. Nos vemos na próxima edição. Vinícius, quantos pokémons você capturou nessa semana? Ah, cara, deixa eu ver aqui. Tem que Ah, tem que contar aqui, Guilherme. De cabeça eu não sei, cara. Mas tem uns quantos aqui diferentes. Olha só, o Vinícius não conseguiu resistir e agora ele tá imerso. É, eu não vou nem gravar agora o episódio, que eu tenho que pegar um Pokémon que apareceu aqui. Peraí. Vai lá que eu continuo falando aqui. Tá, beleza, pode ser. A gente escolheu esse tema da questão do Pokémon GO, esse jogo que todo mundo conhece. A imprensa só fala disso, jornais, televisão, escolas, né, professores... porque é um tema bem interessante, ele traz vários aspectos que nos interessam aqui, né, sobretudo a questão de recolhimento de dados pessoais, recolhimento de dados de geolocalização, né, que também identificam as pessoas e, portanto, são dados pessoais. E como, de certa forma, também como um fenômeno social importante, né? Porque a gente está vendo a nossa própria relação com a cidade os trajetos que a gente tem feito, a gente está encontrando pessoas de todas as idades jogando esse jogo, né, Vinícius? Sim, sem dúvida nenhuma. E um dos objetivos também desse episódio, além dessas questões que o Guilherme colocou, é explicar para quem não sabe, para quem não sabe o que, que é, né? Não o jogo em si, mas o tipo... né, de aplicação que é esse jogo, porque a gente não. Esse não é o primeiro jogo, né, Guilherme? Que faz não, esse tipo não. de. Que tem esse tipo de funcionamento. Mas é o primeiro mais famoso, né? Mas é o primeiro que tem uma repercussão tão grande. Sem dúvida. E aí, por isso, tá chamando a atenção de todos os setores da sociedade, né? A gente tem sociólogos falando sobre isso, psicólogos, educadores, nós temos pessoas da segurança pública, a gente tem o pessoal da TI, do direito à tecnologia. Da responsabilidade dessas empresas, né? Exatamente. A gente vai tecer uma série de considerações, a gente vai fazer algumas críticas e a gente pede uma certa paciência dos nossos ouvintes, principalmente aqueles que estão jogando o jogo, não é nada pessoal, né? A gente entende que tem muitas pessoas que estão viciadas no jogo, né? E diria até apaixonadas por essa aplicação, se envolvendo pessoalmente de uma forma muito intensa, né? Mas mesmo assim a gente vai tecer algumas críticas fundamentadas também em outras pessoas que vêm criticando. De uma forma geral, a crítica não é bem ao jogo, mas sim a esses movimentos de muita imersão das pessoas nas tecnologias, né, que acabam jogando as pessoas em situações em que elas podem até se prejudicar em função disso, né? Então parece aqui que é o excesso que traz o problema, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o jogo em si, né? Em primeiro lugar, o próprio nome eu não sabia, né? Evidentemente estou um pouco fora dessa cultura Pokémon, mas a gente descobriu que Pokémon é uma abreviação de Pocket Monster. É um jogo baseado num desenho japonês, Vinícius? É japonês, né? Pokémon. Que, enfim, há algumas temporadas desse desenho, já é, de certa forma, antigo. Ele é da década de 90 ali, se não tá enganado. E a Niantic, que é a fabricante desse jogo, junto com a Nintendo, aproveitaram toda essa mitologia em torno do Pokémon. São monstrinhos, né? A história é um menino que fica caçando monstrinhos, esses monstrinhos evoluem, lutam entre si e tal, em cima de um jogo que já existia, né, Vinícius? Sim, já existe o jogo de cartas, né? O Pokémon é bem famoso, muita gente joga, tem campeonatos e tudo mais. E isso do Pokémon, né? E a Niantic juntou isso com uma coisa, com uma outra experiência que ela já tinha, de um jogo muito parecido em termos de usar a geolocalização, né? Que é o Ingress. É da mesma empresa, quem procurar na loja lá, na App Store lá do iOS vai encontrar, na Play Store também. O Ingress funciona, você tem que capturar locais, monumentos, sabe? Então você passa a ser dono daqueles locais e tal. A grande sacada que a Niantic teve foi fazer o jogo Pokémon GO em cima da estrutura que eles já tinham. Tanto é que tem muita gente utilizando os mapas do Ingress, né, os pontos de referência do jogo Ingress, para achar os pontos importantes, né, os pontos geoespaciais interessantes para o Pokémon GO, porque eles só fizeram eles fizeram em cima, direto. Então eles juntaram essas duas coisas, né? O Pokémon GO também é um jogo, entre aspas, gratuito, né, Vinícius? E a gente já fez e sempre faz aqui várias considerações de aplicações na internet que são gratuitas, né? ele é gratuito pelo menos num primeiro momento, mas ele aposta em dois tipos aí de monetização, né? É, assim, isso tem sido cada vez mais natural nos jogos, tá? Não só jogos mobile, né? Uhum. Pra plataforma mobile, mas também jogos que você joga no desktop e tal. Que é você... Alguns jogos tem um preço inicial para você comprar o jogo, né? Uhum. Outros, esse preço inicial não existe, ele é gratuito para você fazer a instalação. Uhum. O Pokémon é mais um, eu acho que talvez de centenas desses jogos que a gente encontra nas App Stores. E como tantos outros jogos, você pode jogar, você pode utilizar dele de forma gratuita, né? Uhum. Mas em algum momento você vai querer botar dinheiro em algum lugar no jogo. Uhum. Dá pra comprar itens, pra facilitar certas coisas que demoram muito tempo, você tem como acelerar. No caso específico do Pokémon GO, você pode comprar desde itens que atraem os bichos pra sua localização, né? Uhum. Até itens que vão aumentar o ganho de experiência, que é o que você precisa pra evoluir o seu jogador no jogo, né? Uhum. Os pontos de experiência que você ganha por captura, por exemplo. Sim. Tá? Então você pode comprar esses itens pra acelerar o seu progresso no jogo. Uhum. Tanto na forma de captura quanto na forma de ganhar pontos de experiência. E isso a gente encontra, essa mesma ideia a gente encontra em vários jogos. Né? Uhum. Nesse não chega a ser obrigatório, porque as pessoas podem ir até os Pocket Stops, né? Uhum. Que são os pontos... Que é Pocket Stop? É, vamos explicando as poucas coisas. Que tem lugares, né, normalmente próximos de pontos de interesse, monumentos, igrejas, museus, etc. Uhum. Porque isso vem lá do Ingress. Ah, né? Sim. Que são pontos... Sim, eles pegaram a base do Ingress. Exatamente. Então, por isso que se usa os mapas do Ingress para localizar esses pontos de uma forma mais fácil. Uhum. Então, o que acontece? O que são esses stops, os Poké Stops? Os jogadores têm que ir até lá para receber itens, para pegar itens como as Pokéballs, que é o que você tem que atirar nos bichos para capturarem eles, nos Pokémons para capturar eles. Então você tem que ir nesses lugares para conseguir se abastecer, vamos dizer, desses itens, tá? Uhum. Num lugar que tem bastante Pocket Stop, as pessoas podem ir caminhando de um para o outro e ir coletando, né, em cada um deles esses itens. Uhum. Mas se você não tem paciência para caminhar, ou seja, você não quer caminhar, ou não tem muito Pocket Stop, como aqui na minha cidade tem um, por exemplo, tem um apenas, e nas cidades vizinhas, estava conversando com alguns meus, né? Não tem nenhum. É cidades mais do interior, né? Isso, não tem nada, não tem nada marcado. Então, esse pessoal só tem a opção de comprar daí na loja, ou seja, tu pode comprar esses itens, em vez de pegar lá no Pocket Stop, pode comprar esses itens. Então, tu pode comprar para acelerar e tal, mas ao mesmo tempo, se tu quiseres, tu consegue jogar bastante de uma forma gratuita. Sim. Ao contrário... É. Sim. Ao contrário de outros jogos, como, por exemplo, um que eu inclusive já joguei, mas não é mobile, tá? É um desses jogos de online, de massivos, assim, de RPG, né? Que é o Eve Online, por exemplo. O Eve Online é um jogo extremamente complexo. É um jogo muito interessante. Eu parei de jogar ele há algum tempo atrás, porque ele exige muito tempo para jogar. Uhum. E você não tem como jogar se você não pagar. Ou seja, o jogo não monetiza de outra forma que não a sua assinatura do jogo. Tá? Uhum. E você paga mensalmente para acessar o jogo, para jogar, né? Uhum. E não só isso. Você paga mensalmente para poder jogar, ok. E há uma moeda dentro do jogo, há dinheiro dentro do jogo. Uhum. Assim como há no jogo do Pokémon GO, que é o nosso objeto aqui nesse episódio, sim, né? O Pokémon GO tem as Pokécoins. É tudo Poké alguma coisa. Tem os Pokécoins, tá? Então você, pra comprar Pokécoins, você tem que pegar o seu cartão de crédito, né? E tem que comprar. É transformar dinheiro real em dinheiro do jogo. No Eve Online acontece a mesma coisa. Então você paga por mês e você ainda tem que eventualmente comprar moeda do jogo pra conseguir jogar. Embora não seja obrigatório comprar moeda do jogo, mas você paga todo mês pra jogar. Sabe que esse é um modelo que vem se expandindo, né? Até chamado de freemium, né? Uhum. Essa ideia de você pode jogar um jogo, mas para ter acesso a alguma funcionalidade ou... Você tem que passar a pagar. Aumentar o tempo, né? Você constrói determinada coisa em tanto tempo. Bom, então você pode comprar certas moedas no jogo e essas moedas fariam com que o seu tempo para construir uma casa ou alguma coisa... demoraria reduzido, menos, reduzido, né? Exatamente. Reduzido. E aí tem aumenta aquela... a velocidade do tempo, né? E aí uma questão interessante, que há estudos que verificam as pessoas que pagam, né? Porque uhum. o Pokémon GO ganhou aí em uma semana, em um mês, ele faturou 200 milhões de dólares com essa venda, né? Venda de dentro do próprio aplicativo, do próprio jogo. E há estudos que dizem que apenas 1,9% dos jogadores desse tipo de jogo, essa é uma estatística média, né? Eles se tornam pagadores. E mesmo assim, eles são vistos, são chamados de baleias, porque há certos jogadores que gastam milhares de dólares com esses jogos, com a compra desses itens, né? Seriam os whalers, os baleeiros, né? Baleeiros, exatamente. Os whalers, é que eles investem muita grana. Então, na média, acaba dando bastante grana por usuário. Né? E como o Pokémon GO ainda não chegou até onde me consta na China, né? Eles têm ainda, em outros países também, mas eles têm ainda uma projeção muito positiva de ganhar realmente muito dinheiro. Sim, sem dúvida. Né? E já se transformou no aplicativo mais baixado da Apple. Eu tenho curiosidade em saber, esses 1,9% que tu levantaste é em geral desse tipo de jogo, né? Eu gostei de saber do Pokémon GO. É capaz de ser maior, hein? Você falou sobre RPG, né? O jogo ele tem uma tendência de ser um pouco mais simples, enfim, a gente não se aventurou tanto assim, né? Eu nem cheguei a instalar, realmente algo que não, pessoalmente não me interessa, né? Mas você instalou o jogo, jogou um pouco, né? Dá um pouco pra nós esse feedback aí, é um jogo... Ele tende a ser um pouco mais simples do que um RPG muito complexo, assim, né? As pessoas têm que sair na rua, por que você consegue jogar em casa, você só joga na rua? Como é que funciona isso? Assim, eu comparando com jogos que eu já joguei, né? Eu acho que desses RPG, eu acho que o único que eu joguei foi com mais intensidade mesmo, foi o EVE Online. O EVE Online é meio complicado de comparar alguma coisa com ele, porque ele é um dos mais complexos, né? É um dos mais complexos e que exige maior envolvimento. Eu diria que o Pokémon GO ele é bem mais simples que esses jogos de RPG massivos na internet, tá? De uma forma geral. Tá? Porque ele é feito para crianças, né? Ele, na verdade, eu não sei se ele é feito para crianças, tá? Você tem dúvida quanto a isso? Eu tenho dúvidas quanto a isso. Uhum. Porque ele atinge uma faixa etária que, assim, as crianças de agora, as 10, 11 anos, 8 anos, por aí, né? Elas não viveram a década de 90 ali, quando havia os desenhos do Pokémon. Sim. Então, eu acho que ele atinge aquela geração, entende? Você acha? Eu acredito nisso, que ela atinge aquela geração que assistia o desenho do Pokémon. Eu não assistia, eu não gostava de assistir, mas que assistia e vivia as aventuras. Inclusive, para entender o jogo, eu assisti os primeiros episódios do Pokémon para ver a ideia, né? Mas assistia a aventura lá do personagem, que é o Ash, que o que ele faz é sair pelo mundo, né, para encontrar Pokémon selvagens, que é essa ideia, o pessoal captura os Pokémon selvagens que estão pela cidade, né? Treina esses pokémons e os utiliza em batalhas, tá? Nos ginásios e tal, tal como tem no jogo Pokémon GO, mesma coisa, tá? E o Pokémon GO, ele trouxe pra uma realidade mais... Embora seja uma coisa totalmente virtual, mas trouxe pra uma realidade mais palpável a possibilidade... Daquelas pessoas ali, daquelas crianças da década de 90 e tal, vivenciarem o papel do seu herói, entende? Sabe, eu acho que... Eu discordo um pouco, né? Inclusive, a nossa discordância do episódio passado rendeu vários comentários. Sim. Até vieram falar comigo, o próprio Paulo Renac, que nos escuta e já participou, enfim, é advogado, presidente do Ibiden, né? Ele disse, pô, legal... Gostei da discussão de vocês. Eu disse, pois é, a gente quase brigou por causa dessa discussão. Sério, a gente devia gravar o que a gente conversa fora do ar, né? E eventualmente aproveitar alguma parte para inserir no podcast. Mas sabe que eu creio que a grande, mesmo eu não tendo jogado, mas me parece que o grande atrativo desse jogo é que, isso a gente não comentou, né? Ele é um jogo de realidade aumentada, onde você consegue misturar a realidade, né, que é interpretada pelo telefone, e o telefone acaba jogando elementos dentro daquela realidade, né? Os animaizinhos, os bichinhos ficam posicionados na foto, uhum, ou na imagem, né, que está sendo gravada pelo telefone, né, verificado pelo telefone. Então, acho que essa questão de jogar você dentro de uma realidade alternativa e de, uhum, você ficar lidando com isso, e eu acho que aumenta um pouco o papel, a imersão do jogador, ela é um pouco maior, você está interagindo com a realidade, né, com a realidade em torno de você. Então eu acho que esse é o grande atrativo. E claro, realidade aumentada não é algo novo, né, mas eu acho que o grande mérito desse jogo foi lançar luzes do mundo inteiro para as possibilidades que a realidade aumentada tem, inclusive fora de um jogo de videogame, né? Você, uhum, tem uma série de possibilidades até para trabalho, dentro de empresas, né? Eu fico imaginando na questão cultural, imagina que legal você ter aplicativos de realidade aumentada para você conhecer uma cidade, né? Conhecer pontos turísticos, obter informações de pontos turísticos. Alguns até falam, você obtém informações de animais de verdade. Né? Imagina que legal você no zoológico, embora os zoológicos estejam ficando cada vez mais politicamente incorretos, né? Mas você tomando contato com coisas da realidade que não são jogos e que lhe ajudem a crescer, inclusive culturalmente, né? Que não é o caso do jogo. O jogo é meramente uma diversão, né? Então eu acho que reside aí o atrativo do jogo. Assim, todos os jogos, eles têm o caráter de te inserir numa outra realidade. Uhum. Né, assumir um papel. Senão, ou seja, essa ideia do jogo, né, do lúdico, né? Então, mesmo um jogo de tabuleiro, por exemplo, em que você assume um personagem, né? Uhum. Sei lá, tem um jogo de tabuleiro que você é um guerreiro, o outro é um feiticeiro e não sei o quê. Você tá indo para uma realidade alternativa. Você tá, uhum, criando um papel. Uns mais ou menos, né? Aí, assim, uns investem mais nisso. Claro, para uns o jogo é uma forma de entretenimento tão intensa quanto para outros, por exemplo, é futebol, entende? Uhum. Eu não sei se o negócio da realidade aumentada é a grande sacada, tá? Uhum. A questão de tu ver o bicho, tu pegar, tu falar, encontrou o Pokémon... Tu vai lá, levanta o celular e tem a câmera, tem que apontar a câmera pro lugar, uhum, que o Pokémon tá. Eu não, uhum, sei se isso, que é a questão da realidade aumentada, uhum, se isso é o principal fator. Eu acho que o principal fator é ter conseguido transferir, botar na mão do usuário, no caso do Pokémon Go especificamente, tá? Uhum. É transferir a história do jogo em que o personagem faz exatamente isso, ele sai correndo por aí, ele literalmente corre no jogo, tá? Uhum. Ele sai correndo por aí... No desenho? No desenho, desculpa. Né? E daí, consequentemente, no jogo também. Sim. Ele sai correndo por aí, procurando os bichos que estão, né, soltos, então você tem que sair do lugar pra pegar o bicho. Você tá vivenciando a experiência do personagem do desenho. Tá? De uma forma mais intensa. De uma forma mais intensa, de uma forma quase, quase real, entende? A não ser pelo fato do bicho não existir. Isso é legal, né? Isso é interessante, cara. Isso é legal. Eu confesso, eu já disse isso, não me atrai realmente, mas eu acho admirável você conseguir fazer isso, assim, porque eu, quando era criança, gostava de videogame. Hoje não jogo mais por outros motivos, mas eu acho interessante, assim, você, uhum, você lidar com esse lúdico e tal, né? Sim, tem esse mérito. Uma outra coisa que me chama a atenção é, eu disse antes, é um jogo feito para crianças. Eu acho que é feito para crianças, sim, viu, Vinícius? Embora a gente veja muito adulto jogando, me parece que é uma coisa construída para ser jogada por crianças, também por crianças, né? Tanto que a política de privacidade deles reconhece isso e fala, uhum, você, pai, né? Ele se dirige ao pai, ou a você ou ao pai da criança, né? Uhum. Então eles reconhecem essa possibilidade, claro, mas essa é uma coisa meio pouco cultural, assim, né? A nossa cultura, ela é carregada desse elemento de você ter que produzir objetos que não são nem culturais, mas objetos de divertimento que atinjam e que divirtam ao mesmo tempo crianças e adultos. O próprio, sim, cinema, os grandes blockbusters, né, esses jogos de, esses filmes de explosão e Avengers e coisas do gênero, eles tendem a agradar crianças e adultos ao mesmo tempo, que é um fenômeno um tanto quanto novo, assim, né, se a gente for pensar em tempos históricos, a gente via muito as coisas muito direcionadas, a gente ainda tem objetos culturais para adultos, né, mas cada vez mais a gente vê esses objetos ou esses elementos, assim, que conseguem agradar adultos e crianças ao mesmo tempo, né? Então, isso pode ser interessante, pode ser um problema também. As pessoas podem estar... Há autores que falam numa certa infantilização da sociedade, né? O próprio Gil Lipovetz que fala nisso. O Mário Vargas Llosa, na Civilização do Espetáculo, também fala isso, né? Sobre tudo tem que ser espetacular, tudo tem que ser... Então, há sociólogos que já notam essa questão. Mas a gente estava falando sobre o jogo, eu tinha perguntado antes, Vinícius, você consegue jogar? Você tem que ir pra rua pra jogar? Tem que. Tem, não tem como jogar em casa. Ou você tem que trapacear, né? Em um dos dois. Tá? Mas a essência do jogo é você tem que se deslocar pra conseguir encontrar os bichos. Se você ficar parado no mesmo lugar, a não ser que você use, pra quem tá jogando já sabe, sabe o que é, né? A não ser que você use o tal do incenso. Ou que você vá para um pocket stop e use um módulo, um lure module, né? Você, a não ser que você faça isso, você vai ter que se deslocar. E mesmo que você use incenso, você teria que usar incenso e você vai conseguir encontrar mais Pokémon se você caminhar. Então você tem que se deslocar. Né? Não há. Agora, a priori, não deveria haver uma maneira de se conseguir jogar sem deslocar. Essa é a ideia do jogo, tá? Mas na prática, o que tem acontecido, inclusive alguns alunos meus me mostraram, tá? Existem os bots, que é, na verdade, um programa que se conecta lá no Pokémon GO, no servidor do Pokémon GO, né? Faz, às vezes, simula como se fosse um celular conectado com a aplicação rodando. É um cliente, né? É um cliente. E aí ele começa a simplesmente deslocar o personagem de uma forma artificial, sem usar o GPS, entende? Ele engana o servidor. E aí, né, pro servidor você está se deslocando e tal, e por isso está conseguindo pegar os bichos, encontrar e tal. Isso é um problema bem sério pra Niantic, né? Porque se ela não resolver esse tipo de coisa, isso pode acabar com o jogo. Porque você começa a ter jogadores que ficam muito mais fortes do que os outros, né? Muito mais rápido e se tornam praticamente invencíveis por aqueles que jogam o jogo de forma correta, digamos assim, sem trapacear. Mas sim, a essência do jogo é que a pessoa tem que se deslocar, ela tem que sair do lugar para conseguir pegar os bichos, chocar os ovos lá que ela recebe também e tudo mais. Sabe que a questão de sair fora de casa, né, mexe também com a questão da monetização desse jogo, né? A gente vê ele é um jogo gratuito num primeiro momento, mas ele permite, você já falou, a monetização por meio da compra de certos elementos dentro do jogo. Isso. Né? Então você consegue, eles por monetizam itens, né? Dessa forma. Claro. Uma outra forma, isso não é. Essa é uma questão que a gente tem ouvido falar bastante, né? É por meio do recolhimento de dados pessoais. A gente vive hoje num capitalismo informacional, num capitalismo de dados, e grande parte dos modelos de negócio de internet hoje, inclusive os jogos, né? Eles apostam no recolhimento de dados pessoais para, né? E quando a gente lê a política deles, a gente encontra aquelas cláusulas genéricas de recolhemos dados pessoais para melhorar a sua experiência e melhorar o nosso produto, né? Então, eles vão utilizar isso das mais variadas formas, né? E o dado de geolocalização, ele é muito rico, né? Então, algumas pessoas também chegaram a dizer, mas o Facebook e o Google também fazem isso, então o que você está se preocupando com o Pokémon GO, né? Como se o fato de outras empresas fazerem autorizaria a partir de agora ou faria com que as pessoas cegamente devam se atirar a qualquer aplicativo ou jogo que recolha dados pessoais. Eu acredito que isso é um erro, né? Sim, Google e Facebook fazem, mas é interessante a gente pensar também que essa empresa também faz e quais são os riscos do recolhimento desse tipo de informação, né? Dados de geolocalização já são recolhidos também por aplicativos de GPS, como o Waze, né? O Google Maps, então... a gente sim tem que pensar que há riscos envolvidos nisso, mas uma terceira forma de monetização que eles estão preparando, que essa deve ser muito intensa no sentido de eles conseguirem recursos com isso, e também que envolve uma capacidade muito grande de manipular as pessoas, é o que eles têm chamado de sponsored places, né? Ou locais patrocinados. Uhum. O que, que é isso? Isso é o seguinte, um Pocket Stop, ele... Um Pocket Stop, ele naturalmente atrai os jogadores, tá? Porque não só porque os jogadores têm que ir lá para buscar itens, mas porque esses módulos, esses lure modules, podem ser instalados lá nesses pocket stops, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um pocket stop na frente do meu comércio, né? Da minha loja, da minha lancheria, por exemplo, mesmo sem fazer nenhum acordo lá com a Niantic, né? Eu posso comprar esses módulos, esses lure modules que tem no jogo. E eu posso anunciar, ó, hoje é um dia de captura de pokémons na lancheria tal, né? Sim. O dia inteiro com o lure module ativado. Então a pessoa vai lá, compra os lure modules e fica ativando um atrás do outro. Isso chamaria as pessoas sim, pra lá. Sim, mas sem dúvida nenhuma, isso atrai muita gente. Então, você poderia fazer já se utilizar de alguma coisa assim. Aliás, já existem várias matérias, se procurar na internet, tá? Várias matérias de pessoas com restaurantes que até adotaram a coisa, né? Assim, aqui tem um Pocket Stop, ou aqui é um Pocket Stop. Nova York tem uma pizzaria. Tem vários lugares. Eles começam a usar isso, mesmo que sem nenhuma ligação direta com a Niantic, né? Já começa a utilizar isso para monetizar. Mas aí o que acontece? Tem algumas situações que são até curiosas, né? Tem um senhor, por exemplo, que ele mora, isso lá nos Estados Unidos, a casa dele era uma antiga igreja. E aí o que aconteceu? Com o Pokémon GO, a casa dele virou um Pokéstop. Então, tem um monte de gente na frente da casa dele jogando, né? Jogando o tal do jogo. E isso, para algumas pessoas, pode gerar certos problemas, né? Porque você começa a atrair um público para lancheria, é bom. Sim. Na frente de uma residência, talvez não seja interessante que a sua residência vire um Pocket Stop. Sim. E uma outra curiosidade nessa questão, essa possibilidade de chamar o público, né? Tanto que isso funciona. Uma cidade da Holanda, que agora está num certo período de férias lá, a polícia da cidade resolveu fazer o seguinte para resolver um pequeno problema, que é alguns bairros residenciais ficarem vazios nesse período. Então, o que eles fizeram? A polícia gastou 100 euros em lure modules, né, os módulos lá, e eles foram nos pokestops dessas regiões residenciais que tem pouca gente circulando nesse período. E eles ficam instalando esses lure modules no Pokéstop. Resultado, eles provocam um fluxo enorme de pessoas naquele bairro. Isso melhoraria a segurança. E isso estaria aumentando a segurança, ou reduzindo a possibilidade de arrombamentos e coisas parecidas, que é o que eles têm lá. Sabe que você estava me contando esse caso antes, né? E logo vem à mente, eu disse que legal, né? Porque interessante essas novas possibilidades, né? Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que a internet é com todos os seus benefícios, ela tem essa grande capacidade de manipulação das pessoas, né? Eu até falo eventualmente em aulas e até nas palestras também sobre a questão da compra, né? E eu pergunto, será que nós realmente estamos, quando a gente faz compra pela internet, pesquisa coisas na internet, né? A gente está comprando realmente o que a gente quer, ou a gente sofre processos de indução, né, para adquirir essa ou aquela coisa, né? Até que ponto a nossa liberdade, ela é afetada com esses meios de multipropaganda o tempo inteiro? Você está, sei lá, completamente desconectado, de repente pinta um pop-up ali, ou tá mexendo no celular, mostra uma coisa, de repente você compra aquilo, né? Então tem esse aspecto de induzir as pessoas a fazer isso. Mas isso dentro de um espectro... Você tá na internet, você tá na sua casa, né? Agora, você fazer um jogo ou um elemento de software, um software que leva as pessoas a certos lugares sem que elas fossem lá, a não ser por causa daquele software, né? É interessante, mas tem uma capacidade de manipulação incrível, né? Você consegue... De grupos, né? Você consegue fazer algo que é bem interessante, até tava anotar para falar depois, né? Mas eu vou adiantar. Ah, sim, isso é interessante. Nessa questão da propaganda que tu fala, né? De levar as pessoas, né? Assim, melhor do que você levar o mouse da pessoa até o site da empresa. Ou o navegador. O navegador da pessoa até o site da empresa, da loja e tal. É levar a pessoa até a loja. E com esses jogos, com geolocalização, com essa necessidade de você se deslocar no mundo físico, né? Uhum. Você consegue fazer isso. Você consegue deslocar as pessoas, consegue levar as pessoas até um determinado local. Então, eu posso associar, por exemplo, uma, que nem eu falei antes, uma promoção. Até eu tava tentando achar notícia aqui, Guilherme, que eu achei sem querer ela ontem e eu não notei ela e perdi. Era no Reddit. Que tem um McDonald's no Japão comentando que, falando do aumento das vendas depois que eles viraram um Pokéstop. Tinha um Pokéstop lá na frente e tal. Inclusive, eles começaram a fazer promoções relacionadas com isso. Então, é muito fácil alguém fazer uma... se deslocar as pessoas até lá na frente de um restaurante, uma lancheria e tal, né? E você for oferecer um Pokélanche, claro. Uma coisa assim. Então, é bem tranquilo de fazer esse tipo de coisa. E você consegue levar a pessoa até o local, né? Que é uma coisa... É muito diferente fazer ela acessar o site. Claro. Sabe que alguns pesquisadores, eles começaram a mexer no software, né? No jogo em si, né? No código do jogo. E eles já encontraram essa funcionalidade de Sponsored Places já no jogo, ou seja, isso já está no código do jogo, em breve vai ser ativado. Não, eu diria que já está sendo utilizado. E eles encontraram um local patrocinado já pré-registrado ali, que seria... O McDonald's. Mas assim, né? Isso já tá em uso, assim. Eu até brinco, né? Qual seria a comida preferida de um jogador de Pokémon GO? E aí você teria o McDonald's já mais ou menos participando disso. Então a gente tem esse aspecto de manipulação, de possível manipulação, né? O fato de você estar viciado no jogo, sem dúvida, afeta as escolhas, né? E por isso que é algo que deve ser visto com um certo cuidado. Não que seja uma crítica geral a tecnologia em si, mas quando algo passa a ser utilizado maciçamente por crianças, e a gente sabe da vulnerabilidade natural que as crianças têm para a questão das escolhas, né, para a questão do julgamento, é muito fácil você manipular também grupos de crianças, né? É por isso que o direito, por exemplo, vai se preocupar com entre outras coisas em relação à criança, com a questão da publicidade infantil, que é algo muito forte, né? A preocupação que o direito tem. Porque a capacidade de você manipular crianças é muito gigante, é muito, muito maior do que adultos, né? Então, eu acredito que é algo que o direito vai ter que começar a se preocupar. O uso ou o possível direcionamento de crianças, por exemplo, para um McDonald's ou para qualquer outra coisa, né? Sabendo que a capacidade dela de julgar aquilo ali é muito menor do que de um adulto, né? É o velho problema da propaganda direcionada para crianças, né? Aqui no Brasil há um decreto, inclusive, agora não fiz anotação aqui, mas é que proibiu praticamente uma série de práticas na publicidade infantil, sobretudo utilizando personagens infantis, né, desenhos infantis, músicas infantis, porque tudo isso tende a fazer com que a criança se atire naquilo e os pais tenham que eventualmente comprar, né? Porque a criança tem o seu julgamento afetado. Tem que cuidar também, né? Que não é só a propaganda que faz isso, mas os pais também colaboram para transformar seus filhos em monstrinhos consumidores, né? Principalmente quando se substitui, e aí a gente talvez vai entrar numa outra questão aí depois no Pokémon, né? No Pokémon GO. As pessoas acabam substituindo a relação com os filhos por uma compensação, né? Por algum tipo de compensação que normalmente envolve ganhar alguma coisa, ganhar um brinquedo, claro, né? Coisa assim. E que normalmente não envolve a participação do pai, né? E por isso que a própria questão de publicidade com o McDonald's, por exemplo, é tão mal vista, né? Você dá um brinquedo junto com o lanche é uma coisa muito discutida, né? Que não deveria ocorrer. Né? Porque você está vinculando principalmente o consumo de algo que faz mal para as crianças, né? Não é segredo para ninguém isso, né? Não é algo saudável, né? Com a ligação com o brinquedo, né? Uma outra coisa que chama atenção aqui, Vinícius, é talvez esse jogo ele quebre algo e ele tenha algo que nenhum outro jogo até hoje já teve, né? Não sei esse jogo predecessor dele, qual é o nome? O Ingress. O Ingress, né? que é, enquanto você tem jogos de videogame em que você fica na sua casa, sentado num sofá na frente da televisão, jogando videogame, esse jogo, ele mexe com a realidade física, né? Então, ele vai te tirar da tua casa e vai te levar pra fora. E aí tem uma questão de responsabilidade aí e uma série de outros problemas imenso, né? Primeiro, qual é a responsabilidade, se é que existe, eu acho que essa é uma grande discussão, do jogo jogar as pessoas ou levar as pessoas até locais potencialmente perigosos ou, né? E ainda mais quando a gente vê o Brasil com grandes problemas de segurança, né? E as pessoas saindo, a gente até comentava antes também, né? A gente começa a ver, e eu acho isso impressionante, as pessoas em locais super inseguros andando com o telefone na mão à noite. E aí quando você olha pro celular, né, pra pessoa, a pessoa está jogando o jogo numa clara, né, o cara tá desconsiderando ali que é um local inseguro, que poderia vir a ser assaltado. Claro, isso visto dentro de um problema de segurança do Brasil é algo complicado de se tratar, né? Mas mostra um pouco que as pessoas perdem, talvez, o seu senso crítico ao nessas situações, não acha? Eu acho que são... Isso é o grande... Isso é, não, eu não sei se é um problema do jogo em si. Tá? Porque, por exemplo, futebol, tá? Eu não gosto de futebol, nem assisto e nem... Eu não sei nem o nome do jogador, não sei nada. Tá? Tem gente que não pode perder um jogo. Tem gente na minha família que é viciada, né? No sentido de viciado pelo futebol, entende? E Deus me livre falar que é uma porcaria, que não sei o quê, criticar de alguma forma. Porque eu realmente não gosto. Então, há pessoas que têm certos comportamentos por causa do futebol, ou seja, elas são levadas até mesmo... não sei se o culpado é o futebol, mas é a pessoa, entende? Eles são levados até mesmo a espancar um torcedor adversário, chegam até a se matar por isso. Tem umas loucuras, assim, que é do próprio ser humano. A questão do Pokémon GO, claro, tem os tal dos stops e você pode ir pegar bicho em qualquer lugar fisicamente, né? Não precisa nem estar na cidade, pode ser no campo, né? Você pode potencialmente ser levado a lugares perigosos. Só que aí também cabe um pouco, né? Cabe um pouco não, cabe o bom senso de quem joga, né? O EVE Online, o jogo que eu jogava online, né? Que eu tinha, não sai de casa, só tem que ter uma boa conexão com a internet. Você tem que ter um bom senso a jogar aquele jogo ali, porque senão tua vida vira aquilo ali. Eu conheci a gente do jogo, que inclusive viraram meus contatos no Facebook depois, gente não, nem aqui do Brasil é, gente de fora. Um cara da Holanda, um outro que tava morando na Arábia Saudita e tal. E, cara, eu não sei como é que eles faziam isso. Eles passavam o dia jogando e à noite. Não importa o horário que tu entrasse, tu encontrava eles lá. Né? E sabia que tava lá porque tu puxava a conversa, tava o cara lá. Então, isso é um excesso, entende? Isso aí começa a prejudicar a vida da pessoa, inclusive os relacionamentos dela. Mas sabe que não parece que a gente tem visto o bom senso, né? Pelo menos na questão das notícias. E claro, a notícia acaba trazendo, né? A exceção. A notícia é exceção, não é a regra. É difícil julgar todo caso por as notícias. Pessoas que morrem, que abandonam o carro no meio da rodovia e saem correndo, gente quase sendo atropelada. Cara, né? Mas a questão é que o jogo, e aí tem esse aspecto psicológico forte que a gente levantou também, até estudos, um dos estudos que você viu, né? Sim. O jogo aposta, e a teoria, inclusive, por trás disso, voluntariamente em abusar do teu julgamento, né? Para que o jogo faça sucesso, justamente ele precisa lidar com certos mecanismos de julgamento psicológicos que você tem e virar isso do avesso. Por isso que as pessoas acabam fazendo coisas que elas não fariam. Então, eu acredito que o jogo ele tem um componente voluntário de mexer com o teu psicológico, que outros jogos não têm. E veja, você está na rua. E pior, se é um jogo feito para crianças, né, embora muitos adultos joguem... Eu acho que é o contrário. Eu acho que é um jogo feito para adultos, embora muitas crianças joguem. Pois é. Mas, por essa questão da geração e tal. Sim, sim. Mas mesmo assim, isso precisa ser considerado. Não é algo livre. Ah, você faça isso e aí as pessoas... Vamos apostar no bom julgamento e no bom senso das pessoas. Não, quando você lida com crianças, uhum. a coisa é um pouco diferente. Né? Ou com adultos que se comportam como crianças, acaba acontecendo muitas vezes, né? É, aí até o exemplo daquele Pokestop lá nos Estados Unidos que foi parar na frente de uma... Não é bem uma clínica, mas é uma instituição de reabilitação de pessoas que, inclusive eram... Pedófilos. Pedófilos, né? Uhum. E tinham cometido crimes relacionados a estupro e tudo mais. Uhum. E tem um Pokestop na frente uhum. daquilo. E aí as próprias pessoas, os administradores do local dizem, a gente não quer ninguém vindo aqui na volta, principalmente criança, entende? Claro. Então, claro. Sim, há essa possibilidade desse tipo de risco, entende? É. Agora, por exemplo, a questão de sair, ou seja, um adulto, ele deve ter bom senso, embora a gente saiba que tem adulto que, né, morre na frente do computador jogando, uhum. né, que é a questão do vício. Tem o vício em jogo, isso já foi reconhecido pela... É, claro. Pela organização... Tecnologia em geral. É, pela Organização Mundial de Saúde, já tem gente tratando vício em jogo, sabe? Isso já é uma doença reconhecida. Uhum. Agora, no final das contas, sempre se recorre, sempre vai ter que se recorrer ao bom senso do adulto. E isso é um grande problema. Porque a gente já discutiu outras vezes, inclusive no episódio passado, cujo título foi O Homem de Internet, e num outro, que eu nem lembro mais o número, que a gente gravou sobre as crianças na internet, né? Uhum. O que a gente percebe é que as crianças estão soltas, ou seja, aquela história dos pais estarem distantes dos seus filhos. Uhum. E numa situação em que as crianças, os pais estão distantes dos filhos e elas passam a jogar um jogo que elas têm que sair de casa, o que já era ruim, né? Sim. Ou seja, que era uma criança imersa num jogo em casa sem os pais estarem presentes, e presentes no sentido de estarem junto, entende? De estarem convivendo, né? Uhum. Isso já é ruim. Imagina agora um jogo em que as crianças têm que sair de casa e os pais continuam... Não, deixa meu filho jogar lá, eu vou assistir meu jogo aqui, meu jogo de futebol em casa, sabe? Então, aí eu acho que coloca ainda mais em evidência esse problema de relacionamento, né? Claro. Da questão da educação, né? Acho que é bem crítico. Eu acho que é o próximo tópico, mas só para concluir isso... Manda ver. A gente tem um artigo bem interessante na Wired falando sobre a necessidade de uma nova ética para esse tipo de aplicativo que mexe muito mais com a vida real, né? Joga as pessoas, tira as pessoas do seu local e faz com que elas se movimentem fisicamente no mundo. O fato de você ter esse aspecto físico, você pode ter novos riscos. É Sim. a mesma coisa com os robôs e é a mesma coisa com os drones também, né? Tanto que demanda, inclusive, a criação de uma disciplina lá do Robolaw, que a gente já falou num desses episódios aí. Então, uhum. há essa necessidade de a gente começar a considerar aspectos éticos desse tipo de aplicativo, sobretudo quando envolve crianças, né? Uhum. E também envolvendo outros problemas, né? Que já se levantou, por exemplo, que comunidades mais pobres ou comunidades predominantemente negras, né, de pessoas negras, há menos pocket stops. Então, se teria, inclusive, um aspecto de exclusão aí que o jogo também levaria. Né? Até porque o Ingress, né, o jogo Ingress, que é sobre o qual a Niantic colocou o Pokémon, né? Uhum. Ele já é um jogo que exige que você tenha aparelhos bons. Uhum. E uma conexão o tempo todo com a internet. Tem que ter um 3G ou coisa parecida. O que acontece com Pokémon Go também, tá? Uhum. Então tem esse aspecto. Então, quando você fala em comunidades de baixo poder aquisitivo, né? Essas comunidades periféricas, a periferia e tal, você acaba tendo um número, uma concentração menor desses aparelhos, né? Começa aí. Segundo, o Ingress, ele se baseava em marcar pontos... Turísticos, uhum. pontos culturalmente relevantes e tudo mais. E aí você cruza as duas coisas, né? Você tem que ter um aparelho bom, você tem que ter uma ligação com uma conexão com a internet o tempo todo para poder jogar, então você tem que gastar mais num plano de celular, por exemplo, né? Claro. E você vai marcar esses lugares como museus, monumentos, teatros e coisas assim. Onde é que isso tá? Isso não tá na periferia, em geral, né? E então você tem uma... Sim, mas é algo que você precisa pensar sobre, claro, também. Claro, né? Tá excluindo pessoas. Mas né? Claro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. É. Agora, por exemplo, você tem um monte de gente que tá jogando. Ou seja, a questão do 3G é algo que já se aproxima de todo mundo, por causa da questão dos custos, né? É. Embora... E a gente já começou a ver reclamações de alguns usuários da Claro que não estariam conseguindo jogar. É, que a Claro estaria fazendo um traffic shaping do tráfego do Pokémon. Sobre segurança... Oi. Mas estaria isso? Fazendo, a gente não sabe, né? Sim. Não tá, sabe. Mas essa questão é muito interessante, porque eles vão ter que... O Pokémon Go agora, eles vão ter que dar um jeito... É um primeiro passo que eles deram, ou seja, aproveitaram o que já tinham para não iniciar do zero, né? Uhum. A próxima etapa deles vai ser começar a distribuir esses Pokéstops em lugares que não Sim. estavam marcados anteriormente no Ingress. Então tem cidades do interior que não tem nada, por exemplo, uhum. marcado. E também espalhar os tais dos ginásios, né? E aí... Sim. Vai cruzar, vai juntar com aquela coisa de... Opa, onde é que vai ser o Pocket Stop aqui da cidade? O Pocket Stop da cidade. Pocket Stop, sim. Eu quero sim. que seja na frente do meu restaurante. Claro. Né? Eu claro. Quero que seja na frente da minha escola. E aí é um aspecto de manipulação, Você né? Você já pensou nisso? Um Pocket Stop na frente de uma escola? As pessoas aí vão para a escola, vão querer ir para a escola. Vinícius, a gente também teve acesso e leu um documento bem interessante publicado no The New York Times... Uhum. Que eles chamam de sala de debates, né? Uhum. Pokémon Go, Get Out of Here. Uhum. Né? Então, eles entrevistaram aqui, me parece ser algo que eles fazem já com outros assuntos também, mas eles trouxeram 5 especialistas nessa área de envolvendo o uso da tecnologia, uhum. né? A questão das crianças. Convivência. Né? Convivência digital, né? Uhum. E o interessante é que, na verdade, o Vinícius que acabou chegando a esse documento aqui, procurando pela Sherry Turkle, que é uma autora... É a autora do livro Reclaiming Conversation, que ela aborda essa questão do vício na tecnologia e principalmente em relação às crianças. E no distanciamento das pessoas, né? E no Exato. Distanciamento das pessoas, principalmente. Como a tecnologia tem servido como um potencial vetor desse distanciamento que você muito bem lembra, né? Principalmente a questão das crianças, o afastar... Você está tirando a empatia das pessoas, você impede que certas coisas sejam construídas até no próprio imaginário das crianças, né, na questão psicológica disso. Então, o Vinícius acabou chegando nesse documento porque a Sherry Turkle foi uma das entrevistadas, né? E é bem interessante, assim, porque a gente notou, Vinícius, que talvez desses 5, um faz uma grande ode ao Pokémon Go, né, que seria a Sarah Jong. Outro mais ou menos. Outro mais ou menos, mas a tônica aqui é uma tônica de crítica à forma como isso está acontecendo, né? Então essa jornalista, ela diz, é uma grande forma de conectar cidades e vizinhos, ela diz, né? Uhum. E o ponto delas vizinhança, sim. E o ponto dela é isso, estou saindo na rua, estou me movimentando, estou, né, gastando calorias, que seria um dos grandes argumentos, né? Pessoas que não conseguem sair de casa agora estão conseguindo sair por causa do jogo, né? Qual foi a tua impressão quando tu leu esse documento aqui? Assim, a gente tem... Vamos pegar as opiniões de cada um deles aqui? Pode ser, e a gente vai comentando, né? O primeiro deles é o Richard Louv. Ele comparou as pessoas nos parques, no New York, em Nova York, no Central Park, uhum. e em outros parques pelo mundo. Ele comparou as pessoas a zumbis, que as pessoas parecem zumbis pegando os pokémons, tá? Mas ele disse que ao mesmo tempo a gente tem essa questão das pessoas estarem fora de casa. Uhum. E ele discuta, ele coloca em dúvida assim, tá, mas como é que é esse contato entre as pessoas, né? Uhum. A pessoa fica olhando o telefone o tempo todo... Há uma convivência entre as pessoas ou não? Ou elas estão só uma no lado da outra com o celular na mão, né? Aham. Uhum. Assim, da experiência que eu tive jogando o Pokémon Go, você não precisa ficar o tempo todo com a cara na tela. Tá, essa é uma primeira constatação que... Mas não é o que ocorre, né? É, mas você não precisa, entende? Porque o jogo, ele te avisa quando tem algum bicho por perto e tal. E se você vai num lugar que tem muito bicho, aí tá muito Pokémon, aí talvez até tudo bem, você fica lá o tempo todo, pega um, já aparece outro e já vai um atrás do outro. Pode até acontecer isso, tá? Então tem esse aspecto, sim, as pessoas podem ficar imersas no jogo e tal. Por outro lado, eu tenho visto, inclusive, uma matéria no G1 que eu te passei, de pais que estão saindo com seus filhos para não só para jogar, mas para controlar o jogo, entende? Para, ó, nós vamos jogar por uma hora e vamos jogar junto, né? E então você pode sentar, discutir, conversar a respeito do jogo, entende? Você eu acho que sim, a gente não tem dado para sustentar uma coisa ou outra, né? Ainda, a gente só tem o que a gente vê, o pessoal correndo feito louco num parque. Isso é uma coisa estranha, né? Isso é uma coisa... Os vídeos que a gente encontra meio no neurótico, YouTube, assim, uma coisa meio... Se você colocar lá Park, Pokémon GO, você vai encontrar uma série de vídeos de centenas de pessoas correndo gritando, olhando pro celular. Assim, você olhando de uma forma fria e distante... É uma loucura. É algo impressionante. É impressionante. Eu fiquei realmente impressionado quando eu vi adultos também, né? A grande maioria. Tem um vídeo exatamente assim, o cara filmando, dando risada, e os carros chegando, o cara deixa o carro, abre o carro, deixa o carro aberto e sai correndo, sabe? Então, são esses excessos, né, cara? São esses excessos. São excessos do jogo, mas da pessoa, entende? Claro que a gente pode discutir se o jogo leva a pessoa a fazer isso e tal, mas aí é um pouco demais, né? Tem empresa que tá tendo que proibir as pessoas de jogar no trabalho. Pelo amor de Deus, jogar Pokémon... Jogar qualquer coisa no trabalho não dá, sim, né? Mas tem uma foto interessante, até o Omar Kaminsky que publicou esse dia, mantém a internet legal, né? Uma sala de audiências, né, num fórum, dizendo não é permitido caçar pokémons aqui, né? Então realmente as pessoas não estão conseguindo encontrar esses limites, né? E eu acho que o Richard Love, como é que é que se pronuncia isso? Love, né? Acho que é Love, eu estou pronunciando Love. Love, é isso, né? Qual é a qualidade dessa experiência? As pessoas estão indo para a rua, estão convivendo com os outros. Ele coloca em xeque justamente isso, né? Não é uma experiência de qualidade, as pessoas estão indo para jogar. Não, cuidado, ele tá levantando a dúvida, não está afirmando. Né? E ou seja, a gente tem que cuidar essa questão. O simples sair pra rua com o celular na mão não quer dizer que aumenta a tua qualidade de vida ou a qualidade das tuas relações. É o que ele coloca. Agora, o jogo pode ser utilizado, ou seja, os pais... E aí aquele detalhe, né? Pra certos pais era muito cômodo o filho estar em casa jogando, né? Não sai daquele computador. Mas ele tá lá imerso. Ele tá lá imerso e o pai não precisa fazer nada. Ele fica sentado, o pai e a mãe podem ficar sentados assistindo novela. Mexendo no seu próprio celular. Assistindo futebol, seja o que for. Agora, e esse é o primeiro jogo, tá? Vão aparecer outros. E vão ter os seus apelos também. Agora, se o pai realmente se importa com a criança, ele talvez vai ter que voltar a sair com o seu filho para um parque, coisa parecida, e tentar experienciar com ele, não o Pokémon GO especificamente, né? Mas essas possibilidades que vão surgir cada vez mais. Essas interações culturais, inclusive, porque não, daqui a pouco surgiu um jogo, né, do estilo do Ingress, que o Ingress tem esse viés, né? Mas de você ter que visitar parques tudo mais para, entende? Eu vou mais ou menos também na mesma linha da qualidade dessa interação cultural. O próprio Mário Vargas Llosa coloca isso no Sociedade de Espetáculo. É que a qualidade do acesso à cultura, segundo ele, né? Ele diz que tá ficando cada vez mais diluída, né? As pessoas... O cara não vai no Louvre pra ver as obras, entendeu? Ele vai no Louvre... Ele vai lá, fotografa e vai embora. Que esteve no Louvre pra tirar uma foto no Louvre. Sim, Ele não sabe o que aconteceu, ele não conhece as obras, ele não se envolve com aquilo, entendeu? Ele quer mostrar que ele esteve lá. Ele esteve lá, sim. É o cara de internet, né? É o cara, o homem de internet. É o então, homem de internet. A qualidade, segundo se coloca, estou indo pra rua, estou indo locais que eu não conheceria, né? É uma qualidade baixa, segundo esse autor. E uma coisa interessante que ele coloca... É que o aplicativo ele afetaria outros sentidos que o ser humano tem. Eu achei que fossem apenas 5, né? E eles, não, nós temos mais de 10 sentidos. E aí, não, mas não pode ser. Eu fui pesquisar e realmente a gente tem outros sentidos. Sim, nós temos. Mas nunca tinha ouvido falar disso. E aí coloca aqui algumas sensações de você estar. A plenitude de você estar satisfeito após ter comido. A temperatura que seria relacionada com o tato. A possibilidade do corpo identificar baixos níveis de oxigênio. O que mais aqui? Zona de disparo quimio-receptor emético que Nossa faz as pessoas vomitarem. Sério? É o corpo. Senso magnético. O que mais aqui? Senso vestibular, que é o equilíbrio. Coceira. Nocicepção. capacidade de sentir dor, passagem de tempo, a capacidade que você tem de notar que o tempo está passando, e propriocepção, que seria você conhecer espacialmente os limites do seu corpo, onde as suas pernas e os seus braços estão. Uhum. Então, segundo esse autor, a imersão muito intensa nesse tipo de jogo faria com que você tivesse afetadas essas percepções, né? E outras, a própria capacidade crítica afetaria, principalmente nas crianças, a atenção, a capacidade de pensar claramente, de ser produtivo e de ser criativo, segundo Richard Love. É, sim, com certeza, Guilherme, mesmo que as pessoas vão juntas num parque, os pais, os filhos no parque, para jogar o Pokémon Go, etc., né? Você vai estar substituindo outros tipos de interação por essa interação, né? Pelo jogo. É, pelo jogo. Então, da mesma forma que, por exemplo, de repente um pai, em vez de estar com um filho, ele manda o moleque fazer qualquer coisa para poder assistir o jogo. Ele tem um jogo de futebol dele. Então, eu acho que qualquer forma, tá, de entretenimento que faça com que as pessoas deixem de conviver saudavelmente entre elas, mesmo uma novela, entende? O pessoal senta lá e fica babando, ou fica final de semana assistindo aqueles programas de domingo na TV, que, pelo amor de Deus, né? Sim. Mas tem gente que fica na frente lá, babando a TV, assistindo aquela porcaria junto com um monte, com seus familiares lá. E, sabe, acho que não tem nada mais superficial do que de programa de domingo na TV brasileira, pelo menos, né? Não sei nos outros países. Então... Também é assim. Eu acho que tudo isso é ruim, entende? E aí é uma questão que não é... Eu não quero demonizar, por exemplo, a questão do jogo, entende? Não, mas é a questão... Game, etc. Assim, eu jogo... Eu tenho alguns jogos que eu jogo. Já faz um tempinho que eu não consigo jogar certos jogos, mas EVE Online faz muito tempo que eu não jogo. Mas eu gosto de um videogame, eu gosto de jogar, entende? É um entretenimento pra mim, é um passatempo que eu gosto em alguns momentos fazer isso. Mas no entanto, né, eu tenho uma convivência muito intensa com pessoas. Pela minha própria atividade... Docente, né, na academia. Ou seja, eu passo, eu converso com, eu sempre converso, né? Toda semana estou conversando com os meus alunos. E também por outras atividades que eu tenho, que são relacionadas a questões filosóficas e espíritas, né? Que é uma outra atividade que. Outras atividades que também me envolvem, que eu tenho uma relação muito forte com pessoas, com a convivência com as pessoas. Então, eu não me sinto prejudicado, entende? Eu não me sinto mal por jogar ou achar que isso é uma coisa errada e tal. Eu gosto, eu curto. Eventualmente, claro, a minha esposa me chama atenção, né? Sento lá eu no computador, vou jogar um pouquinho aqui de Splinter Cell, que é um jogo que eu gosto de jogar de vez em quando. E assim, eu vou jogar uma meia horinha de Splinter Cell. E a Rafa daqui a pouco vem, a minha esposa vem assim, escuta, tu não acha melhor em vez de ficar matando... gente aí. Tu não quer vir aqui brincar com a gente um pouquinho no tatame? Eu largo e vou lá brincar com eles no tatame. A gente tem esses aspectos. Agora, só deixa eu fazer uma outra observação, tá? Nós temos também, por outro lado, a gente falando em jogo, tá? Mas o próprio celular, a própria tecnologia, né, independente de o cara tá jogando ou não, questão de Twitter, de Facebook, YouTube, essas coisas todas podem isolar as pessoas também. Drenar o teu tempo, ou seja, tu vai deitar na cama, tu deita com o celular na mão, acabou, né? Tu entrou no YouTube e tu começa a ver um vídeo bobo atrás do outro. Ou tu fica no Face, ou tu fica no Twitter, ou tu fica... Isso acontece já há mais tempo, entende? Não é um jogo que vai provocar isso, entende? Acho que esse é um problema que não é específico do jogo. Sim. Tem um artigo levantado aqui também por você, Vinícius, que é o Playful Geospatial Data Acquisition by Location-Based Gaming Communities. Sim, sim. Tem coisas bem interessantes aí. Os caras fazem um estudo sobre como é que esses jogos funcionam. É um cara da Universidade... é o do Laboratório de Tecnologia e Semântica da Informação da Otto Friedrich University. Tá? De Bamberg, na Alemanha. Sim. E o nome dele é Sebastian Matthias. Tem uma passagem desse... Que liga um pouco essa questão desse artigo, né? Uhum. Que é qual é o grande desafio desse tipo de jogo? Porque os caras querem recolher dados nisso também, né? E esses Sim. dados podem ser utilizados por uma grande gama de possibilidades, não só para fazer profiling Sim. das pessoas, mas para questão, algumas sem dúvida úteis, né? Você encontrar melhores caminhos dentro da cidade, ou saber como as pessoas se deslocam, ou ainda, né, até para finalidades militares, você saber parâmetros de como as pessoas se agregam e, em função disso, você saber quando as pessoas estão se comportando de uma forma diferente do que os parâmetros comuns, né? Até para drones poder bombardear pessoas, por que não? Sim. Né? Esse tipo de dado pode ser utilizado. Mas eles, eu acho que eles pegam ali o ponto nevrálgico da coisa, Sim. que é o grande desafio deles. Né? Assim, é bom lembrar que esses aplicativos que coletam informação, né? Geoespacial e não geoespacial, tá? Então, geoespacial, por exemplo, ruas, localização de determinados estabelecimentos, né? Uhum. Ou determinados locais de interesse, pontos de interesse, assim como também a questão de as não geoespaciais, que é qualidade de um restaurante, qualidade do sinal Wi-Fi, ou se há uma rede aberta, uma rede Wi-Fi disponível naquela localidade ou não, o sinal do 3G ou do 4G, né? E essas informações todas são coletadas também, tá? São informações que são alvo desse tipo de aplicativo. Uhum. E aí, nesse artigo, né, a gente encontra a seguinte citação, né? Em nossa opinião, o verdadeiro desafio consiste em motivar o usuário a fornecer dados constantemente, mesmo depois que a excitação provocada pelo apelo inicial da inovação tecnológica passe. Olha é justamente o que está acontecendo agora. Exatamente. Né? Existe agora, ou seja, tem um boom agora do Pokémon Go, né? Sim, sim. Agora vamos ver se eles conseguem manter as pessoas engajadas no jogo. Claro, porque o cara entra de forma crítica ali, né? Isso. Ele é jogado no meio. Ele diz aqui ainda, o processo de aquisição de dados deve entreter o usuário para mantê-lo ativo a longo prazo. Nós estamos convencidos de que o entretenimento e a diversão são um aspecto de projeto importante para o serviço de coleta de dados. Tá? Uhum. Isso aqui tanto é verdade que, por exemplo, aplicativos como o Waze, que não é um jogo, uhum. Ele também funciona como se fosse um joguinho. Você usa o Waze lá, você tem que andar tantos quilômetros para poder deixar de ser um baby, né? Deixar de ser um bebê. Você marcando... Você ganha pontos. Né? Você vai marcando as coisas, que, né? Vai dando informação. Aqui tem buraco, aqui tem um perigo, aqui tem não sei o quê. Você vai marcando isso vai te dando pontos. Né? Então, os pedagogos falam na gamificação, isso, que eu acho uma coisa bem assim, só controversa. Que, nesse artigo eles comentam que não só existe um aspecto bem interessante, que não só os dados são a coleta dos dados é gratuita, digamos assim, uhum. Tá? Ou seja, você não tem que pagar para as pessoas coletarem os dados para você. Ao contrário, você consegue, claro, até fazer com que elas paguem para você e coletem os dados para você. É um grande negócio. É um grande negócio. Como você também... você tem uma atualização, eles citam aqui. Você tem uma atualização... Por exemplo, o Waze tem uma atualização muito mais frequente, uhum, dos seus mapas, dos perigos, não sei o quê. Muito mais frequente do que um tom-tom da vida. Uhum. É um esquema de navegação que você... né, vai usar no carro. Estático. É estático, você atualiza lá uma vez por mês, ou coisa parecida, sabe? Meu GPS no carro eu parei de usar por causa do Waze. Uhum. Né? Tem estradas lá que já foram feitas, eu já usei elas, assim, já há mais de ano estão disponíveis, eu estou usando as estradas, e o meu GPS, por mais que atualize ele mensalmente, né, ele continua dizendo que eu estou andando no ermo, Sim. que eu estou fazendo off-road. Né? Sim. E, no entanto, o Waze está lá a estrada. Ou seja, está lá atualizado. Uhum. Então, sem contar que ele me avisa de buracos, me avisa uma série de perigos e situações, né? Um carro parado no acostamento, ele avisa. Ou seja, alguém passou, uhum, e marcou. Um caminhão no acostamento, um acidente. Então, a atualização, além de serem free para coleta, né? No sentido da empresa que recebe os dados, e até a empresa pode ganhar com isso, além disso, ela consegue uma atualização muito mais frequente das suas bases de dados do que qualquer outra tecnologia. E aposta nesses mecanismos psicológicos também, né? Sim, sem dúvida. Ela, que essa forma de coleta, onde tem GPS, ela funciona, entende? Uhum. Ou seja, em qualquer lugar do planeta. Então, sim, você consegue, à medida que você tem pessoas andando por aí, a pé, de carro, de bicicleta, etc., coletando dados geoespaciais e não geoespaciais, né, marcando pontos de interesse, uhum, e tal, você consegue fazer um mapeamento de localidades, de estradas, etc., que ninguém vai conseguir fazer de outra maneira. Uhum. Né? Exemplo de aplicativos para hikers, né? O pessoal que sai caminhar por aí, os trilheiros que, uhum, vão sair a pé por aí. Ou quem sai de bicicleta fazendo trilha, eu, por exemplo, o que eu faço. Né? Uhum. Os lugares que você anda, você não tem mapas oficiais desses lugares. Mas à medida que você tem aplicativos como Strava, por exemplo, né, que é para quem anda de bicicleta, corre, etc., você começa a ter. Tem uma comunidade de usuários ali e você começa a compartilhar uns com os outros as trilhas, os caminhos que você está fazendo. E você passa a ter mapas, informação geoespacial, de lugares que de outra maneira você não teria. Sem se esquecer que isso também serve de. Esse tipo de dado serve de. Para fazer profiling das pessoas, até para vender mais coisas, né? Claro. O próprio CNIL, que é aquele órgão francês, a gente sempre comenta aqui, Commission Nationale de l'Informatique et Liberté, eles têm têm um relatório sobre a questão dos jogos digitais e o que eles chamam de economia de dados e de análise comportamental, que eles têm um laboratório de inovação digital lá dentro do CNIL. Uhum. E eles falam uma coisa bem interessante, que é de jogador a consumidor há apenas um passo. Uhum. Né? E como a gente viu, você tem esse grande potencial aí de monetização também pela venda de coisas para essas pessoas. Mas voltando um pouquinho sobre a questão do New York Times aqui, Vinícius, uma das coisas que esses pesquisadores colocam, e aí há um consenso entre a Christian Race e a Cherry Turkle, uhum, é que o que as crianças precisam, na verdade, e a gente está falando aqui de crianças, é uma pausa de tecnologia. Né? E a qualidade dessas novas interações, ou seja, as pessoas estão indo para a rua com seus amigos, estão indo para parques, né? Na verdade, elas só estão fazendo isso intermediadas pela tecnologia. E esse, uhum, tipo de vivência, ela é essencialmente não tecnológica, né? E eu acho que isso é um ponto importante também de uma possível crítica para esse tipo de jogo, e a própria Sherry Turkle fala. O que a gente precisa de menos, ela chama de screen time, né? E screen time envolveria televisão, computador, videogame, tablet, telefone celular, né? Tablet. O que a gente precisa, na realidade, é de menos screen time. E o que o jogo estaria fazendo com realidade aumentada é que, a partir de agora, segundo a Sherry, uhum, Turkle, né? Tudo agora é screen time. Inclusive interações com a natureza ou culturais ou qualquer outra coisa que envolva você ir à rua, né? Tá, assim, independente de julgar isso como sendo bom ou ruim, tá? Eu acho que é algo que a gente não tem como fugir de acontecer, tá? Acho que cada vez mais você vai ter aplicativos, por exemplo, você vai na Serra Gaúcha, né? Vai então lá você, isso faz com que você deva se soltar nesse ambiente. Não é isso que acriticamente. Não é o que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que você não vai ter como escapar disso, entende? Cada vez mais você vai usar o celular ou o equivalente do futuro aí para você poder fazer navegação. Você, de repente, vai começar a utilizar o próprio celular. Aliás, que a gente já utiliza, né? Para ver reviews, uhum, de lugares, para você ver em que hotel você vai ficar, esse tipo de coisa. Daqui a pouco você vai ir num local aqui na Serra Gaúcha, como o Cambará da Serra, né? Uhum. E quem não conhece, recomendo que não vá só a Gramado, né? Sim. Canela e Gramado. Mas vai lá na Serra, São Francisco de Paula ali, que tem uns lugares bem legais. Daqui a pouco você vai lá, você vai estar usando o seu celular para apontar para um cenário, uma imagem, né? Uhum. Um lugar que você está vendo e tal, e te dá informações. Você vai entrar num parque, você vai se conectar numa rede Wi-Fi que tem lá no parque, você pode caminhar no meio do mato e tal, e o parque, sabendo onde você tá lá dentro, um aplicativo do parque, por exemplo, né, e sabe onde você tá lá dentro, ele pode ir te dizendo, aqui você está vendo tal coisa e tal. Mas você me desculpa, Vinícius, mas não é isso que ela tá falando, né? Percebe que nesse teu exemplo, uhum, você tá indo num parque, certo, né? Você vai ao parque porque você tem um interesse no parque, certo, e aí você se utiliza da tecnologia para saber mais do parque. Uhum. Isso é uma coisa diferente, ao meu ver, do que tá acontecendo com o jogo, porque as pessoas estão indo no parque por causa do jogo. Tá, mas elas não estão indo no parque por causa do parque. Ok, mas percebe que esse passeio no parque está sendo atingido pela tecnologia, tá? Esse passeio no parque com objeto, tá? Mas assim como esse passeio no parque é atingido, tu não consegue evitar, por exemplo, que o entretenimento seja atingido por isso, entende? Pela tecnologia. Pois é. Então... Mas assim, a meu ver, vale tudo para as pessoas irem ao parque? É, assim, a meu ver... Não, eu não tô fazendo nenhum julgamento nesse sentido. Eu tô dizendo que a meu ver... Eu tô refletindo, né? Eu tô dizendo que a meu ver é um caminho sem volta. Tá? Goste-se dele ou não, eu acho um caminho sem volta. A preocupação que eu tenho é com relação à educação das pessoas, que no Brasil, né, a gente tem um sério problema nesse sentido, né? A educação que é necessária para as pessoas, para elas terem condições de raciocinar, fazer as perguntas que tu tá fazendo, Guilherme, ou entender a importância dos questionamentos que tu estás colocando, tá? E elas comandarem ou direcionarem ou controlarem o uso que elas fazem na tecnologia. É o único jeito. É, mas você tem razão nisso, aqui é um problema grave, mas eu acho que o jogo, e o que esses pesquisadores dizem também, é que ele vai muito mais fundo na questão do controle, na questão da manipulação, né? Não seria só uma coisa que você resolve com a educação, porque ele tá lidando com aspectos psicológicos teus, que te tiram, inclusive, a capacidade de julgamento se tu não tá se cedendo naquilo. Então, o próprio estudo aquele diz, né, que o grande desafio é você fazer com que a pessoa lhe dê mais dados sem que ela perceba, ou de forma gratuita, ou coisa do gênero. Não é sem ela perceber, mas ela ficar engajada naquilo, uso, né, do jogo. Então, tanto que é um problema que a gente vê Central Park na França e outros lugares, né? Essas correrias. Tu não diz que o Central Park tá na França, né? Não. No Central Park, na França. Vírgula. Não sei até se não tem na França, não tem um Central Park. É. Pra gente terminar aqui, a gente falou mais sobre esses aspectos psicológicos, assim, né? A gente tá nesse momento mais social da tecnologia, né? Mas fala um pouquinho, Vinícius, sobre alguns aspectos aí sobre a segurança da informação. Sobre o direito da TI, a gente já falou, mesmo que de forma indireta, problemas. Recolhimento de dados, a política de privacidade deles é em inglês, por exemplo, né? E muito mal construída, muito genérica, né? Eles falam na política deles, por exemplo, que o site não aceita o Do Not Track, por exemplo, né? Agora nós temos uma... a questão da responsabilidade, essa coisa, a responsabilidade na empresa em te jogar para certos lugares, sabendo que há esse potencial de manipulação. Deixa eu fazer uma parte dessa questão do te jogar para certos lugares, tá? A gente tem um problema idêntico com aplicativos como o Waze e outros que fazem rotas, né? Sim. Que te colocam em situações perigosas. Tem que fazer, o cara traça uma rota no meio de uma localidade altamente violenta, você não sabe, você não conhece o local, você entra lá e alguns até morrem por... Isso aconteceu de fato. Ou seja, se há uma responsabilidade da Niantic com relação a Pokémon GO por fazer as pessoas irem a determinados lugares, né? Eu acho que a gente tem que analisar a mesma coisa com relação a esses programas de roteirização. Eu acho que o problema não é ideia. É parecido. O problema é parecido, é exatamente você igual. Você confia no aplicativo, ou por causa do aplicativo, você toma um determinado da rota. Não se esquece, por exemplo, que o jogo tem um outro elemento importante aí, que o jogo é feito para crianças. E se é feito para crianças, você precisa de controles diferentes do que se é algo feito para adulto, só para começar, né? Mas é parecido, o problema é parecido. Mas eu queria entrar aqui, Vinícius, na questão da segurança da informação. Certo. Para a gente terminar, né? O jogo, logo no seu início, nos primeiros meses ali, ele encontrou um grande problema de segurança da informação, que era algo muito simples, né? Inversamente, tão simples que inversamente proporcional à seriedade da coisa. O jogo, quando se usava com a conta do Google, ele simplesmente dava acesso total à conta do Google. Ele, na verdade, quem dá o acesso é o dono da você, conta. Né? Mas você acabava. Ele solicitava acesso total à conta do Google e sem cientificar o usuário disso, sem nenhum momento o usuário se dar conta disso. E total é total mesmo. Total, né? Mesmo, tudo. Pagar e-mail, documentos, histórico de, de navegação. É, histórico de onde você esteve. É. Não só de navegação na internet, mas histórico, se você usa o Google Latitude, por exemplo. Ah, sim. Tá, sim, histórico das suas localidades, onde tu esteve, onde tu trabalha, onde tu mora, tudo. É, tá. E depois eles voltaram atrás, disseram que foi um erro, aquela coisa de sempre, né? Mas é importante a gente dizer, e sem apelar para teorias de conspiração nem nada, mas as pessoas envolvidas nessa empresa, na Niantic, já tiveram também um certo histórico de violações de dados, sim, violações de privacidade. Sim, né? O CEO deles, na verdade, trabalhava no Google, na divisão aquela do Google Maps, né? Uhum. Mais especificamente com o projeto do Street View. Eles projetaram os carros lá para fazer do Google, né? Para fazer a fotografia das ruas e tudo mais. E eles colocaram uma funcionalidade extra nos carros, que era não só capturar, não só saber qual rede Wi-Fi está em qual lugar, o que é muito útil para ajudar na geolocalização. Por isso que quando você desliga o Wi-Fi do seu celular diz, deixar o Wi-Fi ativado ajuda ou facilita a geolocalização. Facilita porque eles têm essa informação de quais access points, né, quais redes estão em quais lugares. E o seu celular enxerga essas redes dizendo que estão, eu tô aqui, então o celular sabe, eu tô vendo essa rede, essa outra, essas redes estão em tal lugar, então eu estou em tal lugar, tá? Então isso facilita numa eventual situação de o sinal do GPS não estar bom e tal. Então eles estavam coletando isso, mas não só isso, daquelas redes Wi-Fi sem uso de criptografia, eles estavam coletando os pacotes de dados. Ou seja, o que tu tá acessando, eventuais senhas que estão passando sem cifragem nenhuma, etc. Eles estavam capturando todo o tráfego que eles eram capazes de capturar. Inclusive, nos Estados Unidos, isso ficou conhecido como Wi-Fi Spy Scandal. Né? O escândalo do espionagem do Wi-Fi. Então, isso aconteceu lá. Houve uma repercussão muito grande na internet também, na internet, na Europa também, e no Brasil a gente não viu nada, tá? No Brasil não aconteceu absolutamente nada. Então a gente nota um certo histórico aí de desrespeito que se repete com a questão do acesso total, né? Pode ser apenas uma grande coincidência negativa, mas acho que há que se considerar esse histórico também. Eu recomendaria nesse aspecto de login, tá? Para quem vai jogar o Pokémon GO, principalmente para quem vai botar uma criança a jogar o Pokémon GO, né? Que não utilize sua conta do Google. Sim, mas cria uma outra conta. Mas cria uma conta lá no clube de treinadores do próprio serviço do Pokémon, tá? Uhum. No site do Pokémon GO lá, você pode entrar lá e criar uma conta para utilizar no aplicativo. Eu recomendo que se use esse caminho e não o caminho de usar a conta do Google para entrar no aplicativo. Mas há também alguns outros aspectos mais específicos de segurança da informação do jogo, do aplicativo em sim, si, né? Sim. Você já falou do Necrobot, né? Do bot. Uhum. Esse robô que fica fazendo um cheating no jogo. Uhum. Cheating não, né? Fazendo cheating. Cheat. Cheating. Cheating, né? Mas houve uma pesquisa também feita por um podcaster. Até um podcaster, a gente descobriu, inclusive, o podcast dele por causa dessa pesquisa, o Jason Haddix. E ele fez Fun and Hacking with Pokémon GO. Ele é um jogador de Pokémon GO, né? Mas ele levantou alguns aspectos bem interessantes sobre a própria segurança do jogo, sobre a qualidade do aplicativo. Aliás, muito bom o podcast dele. Muito bom. A gente vai deixar no show notes ali. Como é que é o nome do podcast? Bug Crowd, né? Big Bugs. Deixa eu ver aqui. Big Bugs Podcast. Big Bug Podcast. Mas fala para nós um pouquinho ali, para a gente finalizar, Vinícius, sobre esses aspectos aí da segurança da informação, da aplicação em si. A gente gravou há bastante tempo atrás um episódio sobre segurança em aplicativos web. Na verdade, o assunto foi esse, né? O tema foi esse, o nome do episódio foi Sua aplicação web é segura? Episódio 48. Sim. 48. 25 de abril de 2014. Exatamente. Lá a gente já discutiu os problemas que estão acontecendo com Pokémon GO. Uhum. E é o seguinte, quando você tem um serviço, né? Você tem um servidor na internet e tal, e você tem um cliente, um usuário que tem um programa cliente e conecta no seu serviço, você tem que ter a noção de que o cliente, o seu usuário, ele tem controle total da plataforma cliente. Uhum. Tá? Ou seja, ele consegue alterar a plataforma dele se ele quiser. Ele consegue alterar o programa, ele tem controle total do sistema operacional, ele consegue fazer o que ele bem entender. Uhum. Bom, não deu outra. O que o pessoal começou a fazer? Começou a fazer a gíria reversa do tráfego do software, né, do jogo, para ver como é que o cliente instalado no celular se comunica com o servidor. Então, como é que ele manda a posição do GPS, como é que ele manda o que você está fazendo, a precisão do que você jogou a Pokéball, lá, etc. Então, ele manda isso tudo para um servidor. Uhum. Então, fizeram a engenharia reversa desses dados, ou seja, do formato desses dados, e a partir daí você consegue interagir diretamente com o servidor, com um programa feito, um bot, por exemplo, né? Uhum. Que ele se coloca no lugar do cliente oficial do jogo. E ele começa a dizer, eu rodo isso na minha conta, por exemplo, ele vai dizer, o Vinícius está agora no Central Park, mas eu não tô lá. Uhum. Ah, mas o jogo me coloca lá e eu começo a competir com quem tá lá para pegar certos pokémons. Então esse tipo de problema na aplicação pode esculhambar um pouco com essa com o ambiente, tá? Vamos supor que a maior parte dos usuários começa a crescer usando bots, isso vai acabar com a experiência do jogo, tá? isso em termos de pro negócio do jogo, né? Para uma empresa que faça uma solução desse tipo, isso é crítico, né? Porque isso pode acabar com justamente aquela coisa do entretenimento e da diversão, né? Porque você pode dizer, pô, isso aqui não é justo, eu não consigo mais jogar porque tem as pessoas que ficam rodando bots aqui e elas atingem níveis e conseguem coisas que eu não consigo de jeito nenhum, né? Sem jogando da forma correta, né? Uhum. Então há um problema de segurança nesse sentido. Uma outra possível possibilidade, um outro ataque possível, mas eu não vejo isso como sendo útil ou algo prático, seria você interceptar o tráfego de um jogador específico, né, e encaminhar ele, ou seja, você conseguir enganar o aplicativo dele, interferindo no protocolo, né, na comunicação, dizendo que existe um Pokémon muito raro em determinado local. Aí você faz a pessoa ir até lá. O que dá para fazer, o que seria possível fazer um mau uso mais prático, seria um provedor, por exemplo, resolve sacanear a comunicação dos clientes com o servidor do Pokémon GO, né? Uhum. Interceptando, ou seja, seria ilegal, mas ele... Mas aqui no Brasil não tem problema. Aqui no Brasil não tem problema. Não, o pessoal... Traffic shaping... É, eles poderiam fazer o seguinte, poderiam mudar a posição de um Pocket Stop sem anuência da... De um Pocket Stop sem anuência da Niantic, entende? Uhum. Você poderia fazer umas mexidas assim, umas coisas interessantes assim que... Você poderia também jogar um hotspot numa praça, manipular o tráfego já que o protocolo é inseguro, sim. Coisas desse gênero, né? Sim. Sem precisar ser uma grande operadora. Você pode fazer. Né? Você pega um access point e vai pra uma praça, um parque lá. É um problema, as pessoas precisam de conexão com a internet, né? Você dá conexão de graça lá e era isso. Eu sempre torço um pouco o nariz para esses argumentos, assim, as crianças estão morrendo. Eu até postei esses dias uma notícia de um menino que teria alegadamente, ao jogar Pokémon GO, caído no rio e morrido, e depois desmentiram o fato. Foi falsa, né? Sim. Eu acho que a gente tem que ter um pouco cuidado com essa questão do medo, usar o medo, né? Isso, eu acho que o caminho é errado. As pessoas de algo, eu também acho que é o caminho errado. O caminho certo é da educação e da informação. Pois é, mas eu acho... É parte do que a gente está tentando fazer aqui. Pois é, sim, é. Eu creio que há... A gente levantou esses pontos negativos também e eu acho que eles são bem importantes, mais do que a questão do medo. Eu acho que tem outras questões, inclusive psicológicas, que podem nos levar a pensar uma ética para aplicativos que mexem com a nossa localização física, né? Ou que podem causar perigos físicos, não apenas perigos de segurança da informação, de repente... A segurança da informação, com drones, com realidade aumentada, com coisas que mexem com a realidade física, podem passar também a demandar os robôs, novas reflexões, né? os carros, robôs, sim, se autodirigem. Carros, os carros que a gente já falou aqui, podem e devem demandar gerar novas reflexões e éticas, inclusive, e também a gente sempre tem que lembrar, eu encerro com isso, Vinícius, que quando algo é utilizado ou é direcionado para crianças, nós precisamos tratar de uma forma diferente, porque eles são mais vulneráveis em relação aos adultos, né? E eles precisam sim de uma, demandam uma proteção especial, não é só uma questão dos pais, não é algo só que deve, a Constituição brasileira e o próprio direito brasileiro se preocupa também com a proteção das crianças em meios digitais, não é diferente, e principalmente se for jogá-las a consumir demais, a se comportar de uma forma insegura, a gente tem sim que prestar atenção nisso também. É, eu encerro dizendo que esse problema não é novo, né? A gente tem esse problema com vários jogos que já estão no mercado há bastante tempo aí, a mesma situação, né? A questão de propaganda e levando os jovens a consumirem, a ficarem tempo demais nos videogames e tudo mais, né? Acho que existe esse problema. Aqueles que forem, ou seja, eu recomendo bom senso, tá? Seja qual for o jogo, tá? Não importa, bom senso ao usar o GPS, inclusive. Assim, mas falando do jogo especificamente, eu recomendo bom senso no sentido de, não, obviamente, não joguem no local de trabalho, né? Não dirijam jogando, o que tem muita gente fazendo, tá? Sim. O pessoal tá, sai andando de carro por aí, dirigindo e jogando ao mesmo tempo. Tá? Assim, então, usar o bom senso, né? E com relação às crianças... É, com a ressalva, né, Vinícius, que o jogo aposta justamente nessa manipulação psicológica da coisa, né? Tem um componente aí também que trai um pouco o bom senso, né? Mas de qualquer maneira, acho que futebol também trai um pouco o bom senso. Acho que deve se apelar, assim, eu apelo pro bom senso das pessoas, principalmente por aqueles que são responsáveis por menores de idade que vão jogar o jogo, né, que vão jogar o Pokémon GO. Então, se vai deixar jogar, ou seja, ou se vai dar um celular, né? Tomar o cuidado de educar, de acompanhar, não é ficar vigiando, é realmente acompanhar e participar da educação daquele jovem, daquela criança. E essa questão do Pokémon GO é só mais uma situação que a gente tem que lidar. Então, outras situações, outros desafios vão aparecer. E a resposta certamente não é abandonar as crianças, os jovens e a própria sorte. Então, por isso que eu acho saudável aqueles pais que tomam uma posição proativa nessa questão agora especificamente do jogo Pokémon GO, né? E impõem certos limites para se jogar o jogo, não deixa a criança jogar sozinha, acompanha a criança no local para jogar. Ok, nós vamos jogar de tal hora e nós vamos jogar juntos, né? E aí vai, procura estabelecer um diálogo com a criança e tal, não sei o quê. Eu acho isso mil vezes melhor do que deixar a criança por conta própria, seja com o jogo que for, entende? Mas isso exige um certo esforço dos pais, e o que eu não sei. Claro. Eu não sei se todos estão dispostos a fazer esse esforço. Então, eu espero que estejam. Quando o pai também não é acometido da mesma falta de juízo crítico, que pode atingir a criança, né? É, aí a gente espera que o avô faça alguma coisa. Boa, boa. Pessoal, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Nos encontramos agora no episódio 109 do podcast Segurança Legal. Até a próxima.